Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já levei chicotada de toalha molhada. Caraca, hein? Eu lembrei de quem que você levou, porra, né? Ah, na escola, porra, né, pô? Sauna, foi onde, porra? Na escola. Na escola! Puta que pariu. Olha isso. Talvez era uma menina que fez isso com você ou foi um outro rapaz? Foi um suíço. Bom. Aqui é o Guga, e se a aventura tem um nome, com certeza é Indiana Jones, ah, meu amigo. Garoto. Aí, garoto. Aqui é o Mario Abad, o Fanatic. Indiana Jones é o maior herói de aventuras de todos os tempos. É verdade, é verdade. Aqui é a Azaghal, e esse Nerdcast está amaldiçoado. Cara, foi uma loucura gravar esse Nerdcast, vocês nem sabem na metade, cara. Mas vamos lá, vamos homenagear, cara, uma das trilogias mais espetaculares de todos os tempos do cinema. Vamos falar de Indiana Jones, é claro, por que não? Os três filmes que moldaram toda uma geração. Vamos falar do início de George Lucas e Steven Spielberg. Chicotadas, cara! Como a nossa vida mudou com esse herói, cara, o maior herói de aventura, Indiana Jones, cara. É a tradução de aventura, filme de aventura. Não tem nada que chegue aos pés, não tem nada que seja igual. Então vamos lá, vamos para os e-mails rapidamente. Canelada. Canelada. Porra, rapaz! O Jovem Nerd é campeão 3 vezes do IBS! Aê, Zagato! Não tem nem mais voz! Eu tô falando, cara, 3 dias já que eu não tô sóbrio. Ai, meu Deus! Aconteceu! Nós pedimos tanto o voto de nossos ouvintes. E eles fizeram virar realidade! O Jovem Nerd ganhou o IBS em 3 categorias! Quais categorias, eu quero saber! Quem ganha 3 vezes de uma vez só, cara? Porra. Isso é impossível! Ganha 3 vezes de uma vez só! Ai, ai, muito bom, Azaghal, está insuportável! Eu tô nojento, cara! Muito bem, você viu, cara! Nesta semana foi anunciado o final do Prêmio IBS 2008 e o Jovem Nerd venceu em votação popular, né, em 3 categorias das 4 que estava concorrendo, né, cara? Você sabe que mostra o nosso poder! Porque a academia, qualquer um, né, cara, pode ganhar. É uma loteria do caralho. Agora, ah, tá bom. O volume de votos que faz a diferença. Isso é pros anunciantes que estão ouvindo. Prestem atenção. Nós tivemos um volume absurdo de votos. É verdade, é verdade. Vamos lá. Nós vencemos a categoria de blogs de humor, de blogs de notícias e melhor podcast do mundo. Toma essa, cara. Ai, ai, o Nerdcast foi o grande campeão da nova categoria podcast. Não podia ser diferente. Você sabe o que isso significa, né, cara? Que eu, o Jovem Nerd é o site mais completo do Brasil. Pronto. É verdade. Pronto. Nós ganhamos 3 categorias. Você tem noção do que é isso, cara? Nós somos engraçados, informamos e ainda informamos de forma engraçada em áudio também. Bela conjectura. Ai, muito bom. Agora devemos agradecer muito aos nossos participantes principais do Nerdcast que fazem, né? Toda a magia do Nerdcast, né, cara? Temos que agradecer ao Sr. K, o JP, o Fanatic, o Amigo Imaginário, 3D, Vince Glotto, Carlos Voltor, Blue Hand, Tucano, Guga e a senhora Jovem Nerd, a portuguesa também, cara, que fazem todo mundo rir, cara. É o casting principal do Jovem Nerd, a galera que tá sempre junto, se divertindo, brincando, rindo, né, junto com todo mundo. Temos que agradecer também aos nossos Mega Boga colaboradores, Vinícius Chiavini e Alan Polar, que estão à frente do Jovem Nerd News, tem culpa total na vitória do blog de notícias, né, cara? Eles parabéns, cara, pra eles. São excelentes editores de notícias nerds, estão por dentro de tudo. Vão poder vir aqui sempre ver o troféu à vontade, a gente não tem. Ah, é verdade, é verdade. Nós temos que agradecer também, sabe a quem, Jovem Nerd? Quem? A nós dois, que somos engraçados pra caramba. Ai, tá certo, muito obrigado. O nosso é o melhor blog de humor, cara. Reclame ou não, não tem melhor que o Jovem Nerd. E vamos agradecer mais uma vez a todos os leitores e ouvintes do Jovem Nerd e Nerdcast que votaram, que fizeram campanha. Muito obrigado, galera. Vocês são parte do Jovem Nerd também. É uma grande comunidade. O Jovem Nerd é um grande ponto de encontro dos nerds, né, cara? É verdade. Muito bem, agora passado a euforia. A euforia, eu já respirei aqui num saco de papel. Eu estava hiperventilando. Vamos voltar, né, ao que fazemos de melhor. A porra do Nerdcast, né, cara? É, uma última coisa, quem quiser participar, tem uma pesquisa, uma enquete. Isso. Né? Tem um link lá no post. Do Cineflip. Exato, você clica, não precisa cadastrar, não precisa fazer nada, é só responder. Eles estão estudando os blogs. Você já viu, né, Jovem Nerd? Você sabe que nós ganhamos 3 prêmios e best! É verdade. Então, os olhos já se voltaram pro Jovem Nerd, cara. Então, essa é uma pesquisa de agências publicitárias, é isso? Correto? Isso, exato. E elas estão querendo saber os públicos de blogs e tal quanto a cinema, pra isso. Ver, né, aonde eles anunciam e tal. Então, se vocês responderem essa pesquisa, é ridículo, não tem que cadastrar, é só clicar no link e responder. Vocês ajudam pra caramba a gente a definir um perfil de vocês, do nosso ouvinte, dos nossos consumidores, etc. E vai ajudar a gente a angariar bons negócios pro Jovem Nerd, tá? Os caras vão falar, cacete, todo mundo, milhares de Jovem Nerd responderam, os caras, é um lugar certo pra anunciar filmes. Se você se sente grato de alguma forma pelos Nerdcasts, olha aí um jeito de você pagar, sem pagar nada, né? Então vai lá rapidinho, responde até o final, né? É bom você responder até o final, senão acho que não vale o negócio. E ajuda a gente pra caramba a definir um perfil de nossos ouvintes, certo? Isso aí, fica até domingo, então manda ver. Até domingo, dia 25 de maio, hein? Então se você ouvir depois disso, já não vale mais, tá certo? Primeiro e-mail, Diego de Brusque, Santa Catarina. No dia 20 desse mês, fui assistir Homem de Ferro com a minha senhora e o filme, sem comentários, é muito foda. Quando acabou, eu fiquei esperando os extras depois dos créditos. Só tinha eu na sala e minha esposa. E ela tava morrendo de vergonha porque todo mundo já tinha saído. Aquela história, né, flanelinha? Isso. Quando o cara... Flanelinha, você quer dizer lanterninha, né? Lanterninha, não. E flanelinha, nossa. Quando o cara da sala de projeção abre a porta, me chama e diz, você está esperando a cena extra? Aí ele, sim. Ele, ah, você também ouve Nerdcast, né? Cara, dei uma risada, assisti a cena final, fui falar com o cara. Ele me mostrou como funciona o esquema de projeção, cinema e tal. E ainda falou, só pelo fato de você ser nerd, gente boa, toma aqui 2 ingressos pra pré-estreia do Indiana Jones. De conteúdo olha isso, pra cara. Vocês, olha só, cara. Tá vendo, cara? O Jovem Nerd tá criando sociedades secretas dessas que... É, né? Elas estimulam e ajudam só quem faz parte da sociedade. Como se fosse uma maçonaria. Exato, né, uma maçonaria nerd. Tá bonito isso. Ah, e os nerds têm que criar algum sinal, né? Pra se identificar como ouvintes do Nerdcast, né, cara? A camisa já é uma coisa, né? A camisa é perfeito. A camisa. Se você usar a camisa, você entra na sociedade direto. Exatamente. É, quanta gente fala que, ah, eu vi o cara com a camisa, já sabia que o cara era fã e tal, eu conversei com o cara, e é isso mesmo. Seguindo Humberto Silvio Tuassa Pontes, 26 anos, Bauru, interior de São Paulo. O Nerdcast de Ufologia foi muito fera, tanto a parte 1 quanto a parte 2. A participação das senhoras no final do segundo foi hilário. Ele precisa fazer um pequeno comentário sobre a parte 2. Ele diz assim, eu sei que não dá tempo de ficar lembrando de todos os filmes alienígenas que aparecem e tal, mas... Esquecer o Megaboga, inimigo meu, e o fodástico Segredo do Abismo é imperdoável. Cara, É mesmo, viu? Calma aí, eu tenho duas ressalvas. Inimigo Man é um filme de ficção científica, né? Mais no futuro e tal. Não é de contatos imediatos e alienígenas. Mas é de alienígenas, cara. Não, você não tinha que botar Predador, Alien, essas coisas. E Segredo do Abismo, eu vou te falar que eu nunca considerei que aqueles seres fossem alienígenas. Você achou que eles eram o quê? São seres abissais do fundo do mar. Não são seres alienígenas de outro planeta, são seres inteligentes da Terra, mas lá das profundezas. Tanto que ele fez todo o design dos daqueles seres baseados nesses peixes de alta profundidade que tem luz própria e tal, e caramba, né? Assim, a ideia era que a vida inteligente se formou em outro lugar da Terra, não só na superfície. Eu sempre considerei como um filme de alienígena. É porque eles vieram nadando do espaço? Não, cara, não necessariamente. Eles vieram de alguma forma e pararam aqui. Você tá entendendo? Eles têm... Você lembra do final do filme? Lembro. O que que acontece no final do filme? Sobem à superfície. Certo. Ah. Eles não precisam estar necessariamente debaixo d'água. Eles subiram na superfície pra salvar os seres humanos. E segundo... Agora. Bom. Pablo, psicólogo e nerd aí, não falou de onde é? Ele era alienígena. Primeiro e-mail que eu escrevo pra vocês, eu gostaria de comentar as classificações dos contatos imediatos. Contato imediato de zero grau é a observação de um OVNI a grande distância, ou seja, qualquer objeto que esteja voando não possa ser identificado. Contato imediato de primeiro grau. A observação é realizada a curta distância, o que permite captar alguns detalhes do OVNI. Contato imediato de segundo grau. Ocorre quando o OVNI pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem. Quem acredita que as linhas de Nazca foram deixadas por ETs, por exemplo, já teve o contato de segundo grau. Ah, então depende do que você acredita. Não, cara, Eu não acredito, então eu não tive contato de segundo grau. Só que cara, essa classificação é feita por ufólogos, com certeza, né, cara? Então... Contato imediato de terceiro grau, olha aí, do filme do Spielberg. É possível observar tripulantes do OVNI fora ou dentro dele, sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação. O de quarto grau ocorre quando alguém... Além da observação de tripulante do OVNI, algum tipo de comunicação, palavras, gestos, telepatia, sabe, que nem no ET. Ou que nem contatos imediatos do terceiro grau. O filme tá com o nome errado, cara. É verdade. Ai, ai, tá certo. E contato imediato do quinto grau, contato mais íntimo entre seres humanos e extraterrestres. O observador chega a entrar no OVNI voluntariamente ou não. Olha aí, então... Tá tudo errado. O que aconteceu, cara? O Spielberg achou que terceiro grau era um nome maneiro. Né? Marabad, você na sua vida conheceu alguém, o Guga também? Conheceram alguém que fala assim, Indiana Jones, não gostei não. Sabe o que eu acho impressionante no Indiana Jones? Fora o fato que todo mundo gosta, mais ou menos, de um filme ou outro, mas todo mundo gosta da trilogia em si, né? Uhum. O mais impressionante é que fazem quase 20 anos que não tem nenhum filme novo do Indiana Jones, pois cara. Pois é, 19 anos. E a parada anos. É como se tivesse sido filmada 3 anos atrás, exato. Cara. Exato. Tem filmes antigos, década de 80, que eles ficam muito datados, eles ficam toscos, né? Você percebe aquele jeito... O jeito de filmar, eu não sei, efeitos especiais, qualquer coisa que data o filme fica velho, né? Indiana Jones é um exemplo de filme que não fica velho. Não parece datado, parece que foi feito ontem, cara. É uma coisa impressionante. Eu tenho uma percepção que eu sempre tive com relação a todo mundo gostar de Indiana Jones. Indiana Jones é um tipo de filme que tem todos os estilos. No mesmo filme, você tem todos os estilos. Você tem a terror, você tem suspense, você tem comédia, você tem romance. Exato. Você tem tudo. Aí você fala... Aí que falar, mas não tem musical. Tem musical na apresentação, né? No início do 2. É, exato. Né? Eles fazem... isso. Até isso, uma apresentação de sapateado incrível. Aí eu falava assim, não, mas pelo menos ficção científica não tem, né? Uhum. Mas tem, agora o quarto tem elementos de ficção científica. Mas Indiana Jones tem todos. Então, quem não gosta de Indiana Jones, não gosta de cinema, né, meu amigo? Indiana Jones é cinema, cara, né? Não tem como. Ainda bem que até agora eles não botaram só o elemento pornô, né? O resto eles já fizeram. É, que nem pornô. Como a Zagal fala, quem não gosta de Indiana Jones é um idiota. Ah, isso é verdade. É o idiota Jones. Idiota Jones, né? O idiota Jones. Qual é o grande trunfo do Indiana Jones, cara? É que ele é o anti-herói mais clássico possível, né, cara? Exato. Ele é um professor, né, que seria uma figura extremamente formal e, né, e aí o cara vai da sala de aula e é um maluco do caralho, sabe? Exato, é um herói de identidade dupla, né, cara? O mais engraçado é que ele, na sala de aula, é um nerd total, de óculos, com aquela gravatinha borboleta, entendeu? Entusiasmado com o assunto que ele tá falando fanaticamente. Parece o Jerry Lewis, professor aloprado, cara. É, isso aí, cara. E ele, nas aulas dele, contradiz tudo que ele enfrenta na prática, né? É verdade. Ele fala, olha, arqueologia é busca por fatos. 60% da arqueologia é feita em bibliotecas, estudando, X nunca marca o lugar. Cara, e ele vai na prática contradizendo todas essas coisas. E sempre tem um X marcando o lugar pra exatamente. Ele. Exatamente. O filme, cara, nasceu, assim, da cabeça do George Lucas, pra quem não sabe. Essa geração de cineastas, né? George Lucas, Spielberg, Scorsese, Brian De Palma, né? Essa galera que era, veio da mesma época, cara, da escola. A gente, na verdade, tinha que fazer um Nerdcast sobre esses caras, fazer. Porque o que que aconteceu nessa época, pois é, cara? Teve uma explosão. Deve ter sido um fator mundial, assim, uma parada muito... Chama Violeta, alguma coisa dessa, sabe? Botaram algum flúor na água diferente. Né? Impressionante, então, cara, o poder criativo, sabe, dessa galera, exato. Desses amigos, sabe? Como a gente já falou num Nerdcast de Star Wars, o George Lucas era um cara que gostava muito dessas aventuras old styles, aqueles seriados antigos de aventura, anos 40, né? Eles chamavam de Serials, né? Exato. Teve Capitão América, teve Jim das Selvas, teve Flash Gordon, teve Batman... Teve vários. E ele era, fanático por esse tipo de linguagem cinematográfica, né? Que não existia no cinema, né? Os filmes eram muito sérios, muito pra adulto. Ele falou, eu quero fazer filmes pra jovem. Tem pouco filme pra jovem, ele falava isso, né? Então ele queria trazer esse elemento da aventura pura, né? E ele tinha duas grandes ideias. Lá da década de 70, né? Que era uma sobre uma aventura espacial, um conto de fadas espacial, que a gente sabe o que virou. E outro que era justamente sobre um arqueólogo misterioso que era um herói que lidava com objetos místicos, com coisas sobrenaturais. Ele tinha isso, ele tinha um desenho, uma arte final dele já com chapéu, com chicote, com a jaqueta, né? E era uma grande ideia dele fazer essa coisa nesse mesmo estilo que Star Wars era. Aventura, seriado antigo, aquela coisa de muita luz e sombra, né? Essas coisas, essa linguagem cinematográfica antiga. Vamos esquecer um outro elemento que é o Spielberg, né? Que o Spielberg foi o primeiro, não a ter ideia, mas ele falou assim, cara, eu quero fazer um filme estilo James Bond. Eu quero dirigir um filme de James Bond. Exato. O Spielberg deve ter uma fascinação por James Bond também. Quer dizer, aí só entrevistando ele. Mas ele quis fazer um filme sobre James Bond, não conseguiu fazer, porque o Spielberg tinha feito o Tubarão, aquela coisa toda, mas também tinha feito outros filmes que tinham estourado o budget, né? O Tubarão foi um que estourou o budget, estourou o orçamento. Então eles ficaram meio assim, pô, e até porque também, se você sabe, lá antigamente no caso do James Bond, só quem dirigia filmes eram diretores ingleses, e tinha uma certa resistência em botar diretores de outros países pra dirigir, no comecinho, coisa que já foi abolida agora. Então ele chegou pro George Lucas e falou assim, poxa, eu queria fazer um filme sobre James Bond. E aí o George Lucas, peraí que eu tenho uma outra ideia que é mais ou menos essa que de outra forma. É melhor, ele falou, ele valorizou. É muito melhor. Melhor. Sabe que eles estavam no Havaí, na praia. Exato. E eles estavam esperando os números do Star Wars. Exatamente. Pra ver se Star Wars tava, ia rolou. Fazer sucesso ou não. Exato. Caraca, bate-papo na praia no Havaí, meu amigo. O Lucas, ele, além dessa vontade que ele tinha de fazer uma ficção espacial e um filme de aventuras, ele e o Spielberg tinham vontade de fazer filmes sobre extraterrestres na Terra. Sabe disso, né? Sim, sim. É. E que o Spielberg acertou em cheio e o George Lucas acertou na culatra, né, cara? O quê? Howard the Duck? Howard o Super Pato, cara! Que horror, nem lembra disso. Nós nunca podemos esquecer. Never massa, forget, cara. Né? É o Piranhas do George Lucas. É, verdade. Então, o George Lucas tem várias piranhazinhas, tipo assim, falando no bom sentido, porque tem vários filmes que ele dirige que são meio ruins, né, cara? Que é foda, né? em todas as aventuras do Indiana Jones, ele faz uma coisa meio altruísta, né? Ele tá lidando com um bem maior. No primeiro filme, né? Ele quer impedir que os nazistas se apoderem da arca. No segundo, ele quer salvar as crianças. No terceiro, também é a mesma coisa com os nazistas. Mas se você reparar nas pequenas aventuras que acontecem no início dos filmes, você vê que ele é um mercenário do caralho, né, cara? Ah, sim. Porque ele vai achar esses artefatos e vende pros museus, né, cara? Então ele leva o lucro dele lá no trabalhinho dele, o caixa 2 do Indiana Jones, né? Isso que é maneiro. Ele é meio que um anti-herói, exatamente. A Jones mata, né, cara? Ah, ele não quer saber, meu irmão. Ele mata. Porra, como ninguém. Mata como ninguém, cara. Mata e ri. Acha graça, né, cara? Ainda acha graça. Bons tempos que você podia matar e achar graça, né, cara? Anos 80, né, bicho? Ele não matava de forma light, dando um tiro, assim, dando um tiro, é uma vez ou outra, só de por engano, sabe? Que normalmente ele mata o cara esmagado, retalhado por uma hélice, sabe? Joga de uma ponte, atropelado por um tanque. Exatamente, cara. É muito maneiro. Aliás, o nome ia ser Indiana Smith. Olha isso, na cabeça de Daniel. O que aconteceu, né, cara? Esse Smith era uma homenagem ao personagem do Steve McQueen, Nevada Smith, né? Indiana, a gente sabe que é o nome do cachorro que o George Lucas tinha na época, que acabou indo pro filme essa história do nome do cachorro. E o Spielberg falou, porra, cara, Smith não, né? Que horror. Aí o... que merda. Aí o George Lucas rodou a roleta na mente dele. Ah, tá bom, Indiana Jones. Aí ele, então tudo bem. Cara, porque na verdade o nome de um herói assim tem que ser uma parada sonora e simples, exato, né, cara? Exato, tem que ser sonoro, né? Pode ser um nome rebuscado, sabe? Indiana Alexander, sabe? Que merda. Você é Jean-Claude Van Damme? Indiana Jean-Claude, sabe? Indiana Jean-Claude. E a gente teve vários atores cotados aí, o George era... O Spielberg sugeriu Harrison Ford, mas o George queria evitar repetir muitos filmes com o Harrison Ford. Teve o Tim Matheson, Peter Coyote, cara, e o Tom Selleck, que era o primeiro páreo. Tom Selleck fez teste, cara. Nesse DVD, nesse box que tem do Indiana Jones, que é muito foda, tem o êxtase, cara. Tem cenas dele com a Marion, cara, fazendo teste pra Indiana Jones de bigode, cara. Imagina o Indiana Jones de bigodão, cara. Meu Deus do céu, hein? E ó, quem fazia a Marion no teste dele era a Shan Yang, do Blade Runner, né? A Rachel do Blade Runner. É. Muito bom. Convenhamos que é mais bonita e mais interessante que a Karen Allen, mas é pior atriz que a Karen Allen. Não, e detalhe, é isso, amarraram... Amarraram um burro, uma caveira de burro nela, que todo projeto que essa mulher entrou, ou deu pra trás ou deu errado. Coitada da Shan Yang. Agora nem mais bela ela é, né? Porque ela tá uma senhora já hoje em dia, né? Karen Allen, cara, a Marion, ela não é questão dela ser bonita, porque ela é uma merda foda, uma tábua do caralho. Não é maneira, mulher. Não era uma Jennifer Lopez, não era uma Jessica Biel. Mas o maneiro é a personalidade que a personagem tem, cara. A Marion Ravenwood é a melhor indie girl, né, cara? Cara, eu discordo. Pra mim, a minha preferida é a do número 2. É a Willie Scott. Aquela pra mim seria... Porra, a Willie Scott, coitada, assustada. Bem, olha, o Guga não tá muito errado no que ele disse, não, né? Porque o próprio Spielberg falou que a melhor coisa do filme 2 pra ele, porque ele não gostou do resultado do filme, é a Willie Scott, porque ele se casou com a Kate Capshaw, entendeu? Pois é. Então, pelo menos na cabeça, tá igual o Guga aí, a escolha tá igual. Mas olha só. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que falam das indie girls e o cacete, mas, assim, eu não considero que existam realmente indie girls, sabe? Porque a Willie Scott é uma chata do cacete, passa o filme inteiro gritando, sabe? É uma chatice do caralho, ela só tá ali interessada na grana, sabe qual é? Não é, não tá afim do Indiana nem nada, ela veio de bagagem. E a do terceiro filme, cara, não tem nada de Indiana Girl, sabe? É, então a verdadeira Indie Girl é a Marion. A verdadeira Indie Girl é a Marion, tanto que ela tá aí no quarto filme, porque né? Porque a Marion... Mas a do terceiro filme dá pros dois, hein? Pro pai e pro filho, você sabe disso, né? É um dos diálogos mais engraçados do filme, né? É porque né? A Marion, de todas as mulheres, ela é a que acompanha, de fato, o Indiana Jones no espírito da aventura, né? Ela bate, exato, dá soco, fuzila os nazistas lá na cockpit do avião, né? Que ela usa a metralhadora do avião. Então ela entra na aventura, ela tem atitude, né? Que as outras não têm. Tem uma origem também meio arqueóloga, né? Que ela gosta desse tipo de coisa. É, o pai, né, dela era o arqueólogo, o Abner Ravenwood, né? Que tinha a peça lá no jeito e tal. O pai dela era o mestre do Indiana Jones. né? É, exato. Era o cara, era o professor que ensinou tudo ao Indiana Jones. Ela é o primeiro amor dele, né? Agora, a verdade seja dita, cara, se toda Indie Girl fosse aventureira e parceira, ia ser um saco do caralho também, né, cara? É verdade. Isso é verdade mesmo. Tem que ter essa diferença. O cara vai sortudo do mundo, né, cara? Nas três oportunidades que a gente conhece a vida dele, o cara arranjou mulheres iradas pra vida dele, que curtiu fazer o que ele gosta. Né, cara? Exatamente. Pô, cara. A gente passa a vida inteira e não consegue, né, cara? Tipo Bruce Wayne, né, cara? Como é que o cara consegue? Um caçador da arca perdida. E agora é Indiana Jones e os caçadores da arca perdida. Não tinha, né? Não tinha o nome Indiana Jones, era só Caçadores da Arca Perdida. Um filme que ninguém nunca ouviu falar, não é uma continuação, é um personagem inteiramente novo. E o cara, nos primeiros 15 minutos, coloca duas cenas na história do cinema. Uma que é ele justamente pegando, trocando o ídolo pelo saco de areia, que é algo de explodir a cabeça de foda, né, cara? Como isso marcou, verdade, cara? É impressionante. E essa parte toda que leva você até lá, esse mini quest que ele vai indo com o Alfred Molina, cara. Exato. Primeiro filme dele. Né, que eles vão escapando das armadilhas e com animais, insetos, né, cara? Tudo isso te prepara pra essa cena da troca. Exato, cara. Né, cara? Você vê que não precisa ser exatamente a ação, é a parte mais interessante do filme, né? Você curte todos esses movimentos. Como o fanático falou no outro Nerdcast, é o orgasmo cerebral, né? Verdade. Intelectual. Você tá lá curtindo esse mistério e tudo. E aí, né? Tem aquele dispositivo clássico, né? Eu fico sempre tentando imaginar como é que funciona um dispositivo de destruir o ambiente todo, né, cara? Você aperta um botão e começa a cair pedra de tudo quanto é lado, cara. Isso não é o que mais me intriga, cara. Não. O que mais me intriga é o dispositivo, que é uma espécie de balancinha, né? E você tem um negócio pesado em cima dele. Exato. Se você botar algo mais leve, o negócio, em vez de subir, desce. Não, mas ele, você não sabe se foi mais pesado ou mais leve a areia, não dá pra... Agora, a maior loucura é você olhar aquele ídolo de ouro maciço, né, cara? Uhum. E ver aquele saquinho safado do Indiana Jones, cara. A não ser que ele esteja carregando chumbo lá dentro, cara. É verdade. É verdade. Foi muito... Então era mais leve. Aquilo tava na cara que nunca ia dar certo, cara. Não, o pior de tudo é que... dispositivo foi colocado lá 300 anos atrás e funciona perfeitamente, né, cara? Claro, como todas as armadilhas. Muitos vão falar assim, pô, mas aquela coisa, aquela cena inicial do troço de ouro, do saquinho de areia e tudo mais, pô, a gente já tinha visto em centenas de filmes anteriores, dos anos 40, 50, 60, mas é justamente isso. O Indiana Jones é uma homenagem a esses filmes. O grande diferencial que essa cena acabou sonhando o ícone e não as outras mais passadas se tornaram é porque ela foi feita de uma maneira, eles pegaram inspiração naquilo, mas foi feito muito melhor pelo Spielberg e pelo Lucas, no caso, pelo Spielberg dirigindo. A tensão que ele cria com a câmera, tipo, numa, exato, cena que já é batida, uhum, é isso que faz o diferencial dessa cena em relação às antigas. Eu quero explicar isso, a gente vai falar, pô, mas já vi aquilo lá várias vezes, o cara vai aqui, fecha uma porta, cai, aqueles filmes antigos de pirâmide, o cara ficava preso, o outro morria, exato, esmigalhado, exato. Mas, cara, a maneira que o Spielberg criou aquilo ali, a tensão que ele cria, que a grande coisa do Spielberg é essa, a tensão que ele vai criar, como ele criou, já tinha tido 500 filmes de tubarão antes de tubarão, de um peixe grande, tá, uhum, entendendo? Só que a maneira que ele cria a tensão é que é o diferencial, por isso que essa cena sonou, essa cena ícone. Na verdade, desde a Idade Média, que não se cria mais porra nenhuma, né, cara? É verdade. Assim, ah, eu inventei. Não, ninguém inventou mais porra nenhuma, cara. Tudo já existe, já tá aí. A questão é você fazer bem feito, sabe? É, exatamente. Nesse caso, é como é que o cara conta aquela história, exato, sabe? Essa é a questão do filme. O cara amanhã pode fazer uma espécie de Indiana Jones que vai ser tão foda quanto, ou até melhor, se o cara souber contar de uma maneira diferente, sabe? Exato, aí, com certeza. E aí, logo depois, temos a cena da grande pedra redonda, bola gigantesca, porra, correndo atrás. Que é um orgasmo físico, né? Que esse é um orgasmo, exatamente, de ação, de aventura. Que é uma loucura, que também ficou, cara, muito... Cara, eu era engraçado. Moleque, fui na Disney, nos estúdios da MGM, tinha lá a atração do Indiana Jones, isso, cara. E sensacional. Uma das demonstrações que eles fazem é dessa bola, cara. E foi o auge das minhas férias, cara. Era tipo um show de dublês ao vivo, com várias cenas do Indiana foda, cara. Muito foda. E tem até hoje, inclusive, eles incorporaram, cenas já dos outros filmes. Tem a cena da lancha no terceiro filme, já tem no mesmo parque, tem agora. Eles vão, conforme vai tendo mais filmes, né, eles vão incorporando novas cenas, pra poder a atração ficar cada vez também, ter uma certa mudança, não ficar sempre igual, né. O Indiana Jones também tem essa característica dele começar sempre com uma aventura, né? Uma aventura que tá no meio, ou que tá, sabe, acabando, né? Esse tipo de coisa é meio estilo até o próprio James Bond, né? Que sempre exato, tá, tipo, assim, acabando também uma missão pra ter uma outra, exato, né? Exato, exato. Fazendo aquele seu inteligente. Até nisso o Spielberg bateu o pé, né? Não, quero fazer James Bond mesmo, né? Ou Simpsons também, né? Que sempre começa com uma história e termina com coisa que tem nada a ver. É, então vem, né, os agentes do governo americano dizendo que pegaram uma mensagem dos nazistas dizendo alguma coisa arqueológica, acharam a cidade de Tânis e sei lá mais o que, e tararau. E eles vão, né, consultar o arqueólogo, né, sobre isso, e ele explica, olha, eles estão atrás da Arca da Aliança, que guardava os 10 mandamentos e tararau e tal. É, isso é 1936, a Segunda Guerra não tinha começado ainda, né, então era só grande subida ao poder do regime nazista, cada vez mais poderoso, e já era uma preocupação. A grande sombra nazista, né, cara? Então eles ficam preocupados com isso e eles colocam ele pra investigar. Ele, caraca, e tal, não sei o quê. Só que só o Indiana Jones sabia de uma coisa que os nazistas não sabiam. Onde estava o medalhão que iria mostrar a localização, né, da sala e tararéu. Ele foi atrás da Marion, que estava com ela, que era a herança do pai, né, que era um grande estudioso dessa parada. E aí tem aquele negócio de... Parece RPG quando você une o grupo, né? Bota eles numa aventura juntos. Agora estamos no grupo, vou com você, né? Indiana Jones vai lá, ela dá na cara dele, porque ele é um cafajeste do caralho, aquela coisa toda. Exato. E ela volta amanhã, faz aquele doce, volta amanhã, e né? No meio tempo aparece os nazistas, né, cara? O Toto, aquele cara dá muito medo no carequinha de óculos. Muito. Ué, aquele carequinha, a marca do amuleto fica na mão dele. Isso aí. E ele só fez esse filme, depois ele virou produtor, foi pra de trás das câmeras. Agora, assim, ele pegando o medalhão e gritando é ótimo, cara. Porra. Ele é um grito fanático. O medalhão tá quente na fogueira. Exato. E ele pega o medalhão e fica a marca na mão dele. E é maneiro que ele percebe que os nazistas estão cavando no lugar errado, porque a descrição completa da altura da haste, você precisava ler os dois lados do medalhão, e eles tinham lido só um lado que tava na mão do cara, né? Então isso exatamente que coloca o Indiana Jones em vantagem lá. Eu gosto bastante desse filme porque, além dos nazistas, né, como vilões, a gente tem os malditos franceses, né, cara? O Belloc, né, que é o vilão principal, o arqueólogo francês, que tá atrás da arca em conjunto com os nazistas. A gente tem uma certa antipatia, né, com o francês, né, cara? Impressionante. Eu lembro que eu odiava o Alain Prost, meu amigo. Você se lembra disso? E então eles vão pro Cairo, ele conhece o Sala, o nosso John Rhys Davies, que eu sempre adorei, né, que foi o Gimli no Senhor dos Anéis. Ele é uma personalidade, ele é uma figuraça no filme. Esse personagem, né, é ótimo, cara. Pô, o Sala é demais. Então, ele insere esses pequenos personagens que dão tanto volume ao filme, né, não estraga. Infelizmente. Mas o legal do Sala é que ele aparece do nada, o Indiana já encontra ele, e você já tem aquela sensação, você automaticamente entende que esses caras são amigos de 40 anos, exato, sabe? Impressionante, cara. Exatamente. Consegue contar a história de uma maneira tão rápida, sabe? Exatamente. O cara, com uma imagem, te explica tudo, cara. É muito maneiro, cara. Mas é isso que aí que eu vou reverenciar de novo o Spielberg. Porque você pega alguns certos filmes assim, que fala assim, mas isso aí não tem muita credibilidade, isso não foi desenvolvido, né? Esse personagem não tem um desenvolvimento com o outro. Como é que isso aí, a pessoa, ela não acredita, né? Foi muito ela, jogado. É, isso. Nesse caso, o cara já acredita na hora. Pois é, né? Vai entender. É bem feito, né? Então, ele vai atrás da escavação no Cairo, né? Os nazistas estão lá tentando achar a arca na cidade perdida de Tânis e tal. E ele vai buscar o Sala, que é amigo e também estava trabalhando nas escavações. E a coisa maneira é que, assim, os produtores, quando a gente falaram que tinha que filmar no Cairo, os produtores perguntaram, vai aparecer pirâmide, esfinge, essas coisas? Aí o George Lucas falou, não. Ali, graças a Deus, vamos pra Tunísia. A Tunísia, cara, é o backyard do George Lucas, né? Tudo que tem deserto. Ele já comprou o terreno pra ele lá, né? Ele comprou já um país pra ele, acho. Já comprou o país pra ele, acho que é dele agora. E é engraçado que, como era anos 30, né, eles tem aquele panorama da cidade logo na primeira cena com Sala, né? Os caras caras tinham que transferir pra época, então eles tiveram que tirar 300 antenas de TV dos telhados do carro. Olha só, cara, cinema old school, né, cara? Você não podia tirar digitalmente dessas coisas. É, porque essas cidades assim, cara, parece a Argentina, sabe? É um puleiro do carro. E é muito maneiro. E tem a famosa história de que todo mundo passou mal com a comida, né? Menos os Spielberg. Cara, essa história é a mais recorrente na porra do DVD de extra sobre o primeiro filme, cara. Todo mundo fala, porra, o Harrison Ford, eu me fudi pra caralho, me cagava todo. O Sala fala a mesma coisa. Fui fazer uma cena, o Spielberg falou, abaixa aí pro Indiana Jones mirar. Abaixei, me caguei todo. Cara, foi o único que não se borrou, literalmente, foi o Spielberg. Parece que foi de sacanagem, cara. O Spielberg é um cara inteligente e levou a própria comida dele, entendeu? Ele não lembra, ele sabia que... isso aí, cara, não foi bobo. Ele levou a própria comida dele. Cara, eu vou te falar, sabe qual deve ter sido o problema dessa parada? Não deve ter sido a comida em si, o alimento. Exatamente, cara. A água desses lugares... Eu já fui no Marrocos, né? E o guia falou... Pelo amor de Deus, não gostem da água da torneira, sabe? Bebam água garrafada ou então refrigerante, escove os dentes com água filtrada. Cara, porque é isso mesmo, cara. As pessoas da excursão que comeram salada, pra você ter uma ideia, mas se arrebentaram todas, cara. Que pariu, que loucura comer salada no Marrocos, cara. Tá ótimo. Só faltava carpaccio, né, cara? Pô, ele encontra o Poço das Almas verdadeiro, né? E é maneiro que ele está fazendo a escavação e começa a ver aquelas nuvens de tempestade, mostrando, né, que você está se aproximando de algo sinistro, porque eles colocam a arca como uma coisa poderosíssima, não é só um artefato, né, arqueológico, né? É o poder de Deus. E essa sutileza, né, que faz você perceber essas coisas sem falar, cara. Isso é que é foda. Exato, né? Hoje em dia não acontece isso, o cara tem que explicar tudo no filme. É, olha, estamos escavando aqui e tem uma tempestade, meu Deus, estamos chegando perto da ilha de Deus, sabe? É, exatamente. Não precisa falar, né? Você já cria o clima, né? E você embarca, né? Você já está direcionado. Impressionado, né? E aí, quer dizer, tem a famosa cena das cobras, que foi um terror pro Spielberg filmar, que, né, o chão tinha que estar repleto de cobras. Que o Sala fala, por que que o chão está se movendo, né? Ah, é muito bom, né, cara? Você já vê pela ideia. Essa cena é espetáculo, cara. Eles tiveram um problemaço pra arranjar essa quantidade absurda de cobras, né, cara? Pois é. Essa cena é outra cena também que ficou pra história do cinema. Ficou. Essa cena que ele cai e aquela cobra, a Naja, né? Ah, é. Levanta. Cara a cara com ele. Essa cena também é... bem famosa, cara a né? cara com ele e o vidro, essa... né? Exatamente. Vidro, assim, é. Você consegue ver, e não é algo assim que você precisa prestar muita atenção, você consegue ver o reflexo da cobra no vidro, cara. Mas era algo extremamente necessário, óbvio, pra segurança, e eles contaram que teve uma hora que ela deu um piti e tacou um litro, jorrou um litro de veneno no vidro, cara, e fez todo mundo ficar meio, caraca, que sinistro. É, respeitar a cobra. Eles falaram que no dia que filmaram com essa cobra, falaram, ó, galera, agora vamos respeitar. Porque as outras era uma brincadeira, filho. Mas você era sabe, foda. Não conseguiram cobra suficiente pra encher o chão inteiro. Aí o Spielberg, cara, começou a jogar mangueira, perna de calça, sabe qual é? Cortar as calças e jogar. Tinha que dar cobra impressão, cara. Tinha que encher o negócio, né, cara? Falaram que o fogo, ao invés de espantar as cobras, atraíam, exato, cara. Que a cobra gosta de calor, cara. Isso aí. É muito engraçado, no documentário ele pega uma cobra e fala assim, você gosta de fogo, né? Mandou um roteiro, você tem que odiar fogo, você está arruinando o meu filme. Foi o maior terror, né, cara, pra essa cena. E o George Lucas fala assim, olha, eu ainda bem que eu não dirigi isso, porque eu nunca teria paciência de ficar no estúdio uma semana pra filmar com cobra. Eu sou meio preguiçoso mesmo. O que ele faria na cabeça dele? O que ele faria? Botaria um pato cantando e acabou, pronto. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia chegar lá pro pessoal dele, lá da Lucasfilm, lá da Disney Magic, pelo amor de Deus, me inventem cobras digitais agora. Exato. E ele ia tentar o CGI em 20 anos, é isso que ele ia fazer. Mas ele falou, ah, eu sou preguiçoso mesmo, eu não tenho saco não, parabéns pro Spielberg. Outra parada legal que você percebe é como o Indiana Jones é realmente um super-herói no limite humano, né? Até o ponto fraco, né, ele tem, cara. Exato, né? As cobras são a kriptonita do super-homem, exato, cara. Ele é um herói em todos os quesitos, né? Tem o seu ponto fraco, é muito maneiro. Cobras, porque tinham que ser cobras. Uma coisa impressionante desse filme é que parece sempre que ele tá chegando na cena final e não tá, né, cara? Vai sempre acontecer a quantidade de lugares diferentes, de coisas diferentes que acontecem, né? Depois disso, ainda tem a briga com o cara gigante naquele avião em forma de asa, né? É. Que é maravilhosa. Isso, exato, exato. Depois ainda tem a perseguição dos caminhões, que também é maravilhosa a cena de ação dele subindo, pulando o caminhão. Você sabe que esse avião em forma de asa não existe, né? É coisa da cabeça do Lucas, né? Claro que existe, cara. Tu não viu o documentário? Não existe. Não existe esse avião específico. Mas então, os caras desenvolveram aviões de forma de asa, os alemães, os americanos, tudo, na época da Segunda Mas Guerra. Mas aquele não existe. Não, aquele não existe, aqueles eles inventaram. É o que eu tô falando. Ah, tá bom. Porra. Esse cara riu de Madafoca, que ele arrebenta ali no avião, ele mata em todos os filmes, esse cara. Pois é. Eu sei dele, ele no... Aí, ele no tempo da petição é aquele barbudo, né, que tem aquela look que é moído e tal, mas no... Eu não lembro dele no, na Cruzada. É ele, é porque ele tem uma participação pequena. Ah. Ele vai junto do cara na hora daquele dirigível. Ah, então ele só faz um... Ele vai correndo pra parar o dirigível junto com aquele outro alemão. Entendi. E aí tem a cena do... A perseguição do caminhão, né? Com a arca, né, que ele descobre que não tava no avião, a arca que ia de caminhão, né? E é maravilhosa também. Foi filmada com a segunda unidade, o Spielberg não tava presente. Olha aí a competência, né? Como filme, você tem que estar com um grupo de pessoas, não é só você ser bom. Agora né? Todo mundo vai ter um ataque cardíaco. Você sabe que várias cenas da segunda unidade foram dirigidas pelo Lucas. Ah, é? Meu Deus. Olha! Mas essa do caminhão não foi não que eu vi. Foi o Mickey Moore. Lucas dirige muito mal, meu amigo. E até o Harrison Ford fala assim, pô, vou me arrastar atrás de um caminhão? Eu tô tranquilo que se fosse perigoso mesmo, eu teriam feito mais cenas comigo antes dessa, né? Agora, essa cena não pode ter sido o Lucas que fez a cena do caminhão, porque ele dirige mal. Ah! Exatamente. Essa foi horrível, cara. Vou falar uma coisa, ó. A cena de ação do Star Wars e cena final da Estrela da Morte, como também a cena que eles estão lá lutando com o Falcão Millennium, com aquelas naves, são bem dirigidas pelo Lucas, não são mal dirigidas. Não, o Star Wars foi o máximo. Foi, gastou o poder dele todo ali. Não, eu acho que cena de ação não é problema do Lucas. O problema do Lucas pra mim são aquelas cenas dramáticas. É horrível. Sem problema, pois é. Pra mim, o problema do Lucas é que ele gasta toda a tecnologia pra inserir personagens digitais e depois edita o filme no PowerPoint. Esse filme tem uma cena que é a mais clássica do Indiana Jones. Ah. Aquela que o cara vem com a espada girando que nem um maluco. É verdade. Que era originalmente pra ser uma luta, sabe, daquelas monumentais entre chicote e espada. Espada, né? E se resume num tiro, cara. É perfeito, cara. Mas sabe por quê? Voltando àquela coisa da diarreia, estava todo mundo passando mal. Todo mundo se cagando todo, e o Spielberg, como sempre, quer fazer 10 vezes a cena da maneira que ele acha melhor. E os cara, tava ótimo, mal. Né, cara? Fresquinho, com o rabo brilhando, pô. E aí os caras, pô, tendo que fazer, imagina, o cara se cagando e tendo que virar a espada, o outro se cagando, tendo que virar chicote, aí o cara, porra, aí teve um cara que se virou e falou assim... Porra, cara, não tá mais resolvido com tiro, não. O Spielberg olhou assim, deu aquela mexida na cabeça. Verdade, sensacional, sensacional. E aí fez a cena assim. Porra. Então foi por acaso, devido a uma diarreia, que saiu aquela cena maravilhosa. Essa cena é genial, porque ela é uma inversão de perspectiva, né? De expectativa também. Você vê o cara girando espada, você já espera tudo e pá, acabou. E ele com aquela cara de despreocupado. Muito bom. É muito bom, porque ele anda com aquela arma no coldre o filme inteiro quase não usa, né, cara? Exato. E muitas vezes quando eu falo, já acabou as balas, né? É. Bom, e aí temos, né, finalmente a parte da abertura da arca, né, que é o grande clímax do filme. Todo mundo quer saber o que tem dentro, né? O que tem dentro da arca, né? E aí tinha um monte de areia e tal, mas de repente veio o poder de Deus, né? Aqueles espíritos todos. Efeitos especiais muito bem feitos, né, muito, cara? Muito. Pra aquela época, inclusive, né, cara? É, aqueles rostos derretendo são sinistros, né, cara? Até hoje, e né? E os espíritos, eles filmaram aqueles bonecos debaixo d'água, né? Pra fazer aquele movimento de gracioso, de flutuar, né, deles flutuando e tal, muito maneiro, né, que são coisas básicas, né, que você vê, você não tinha computador não, cara. E nessa cena aí, as referências de Star Wars, Jovem Nerd, fala pra gente aí, do R2-D2, do C-3PO. Não, é, tem esse monte de referência, né? É na cena do Poço das Almas, que tem um hieroglifo do R2-D2 com o C-3PO lá. Coisa... É, os filmes do Indiana Jones são cheios de easter eggs, é, né, cara? Claro, né. Agora, sobre esse final do filme, né, é engraçado que vocês estavam falando que hoje em dia eles explicam tudo, e nessa época eles deixavam tudo assim meio que subentendido, né? Eu até hoje não entendo por que o fato deles fecharem os olhos não fez com que eles morressem. Eu não entendi o que realmente era aquilo, né? Aí tem a parte bíblica, né, cara, que diz, né, isso até, eles mostram isso no terceiro filme, no Última Cruzada, que tem aqueles desafios de Deus, sei lá o quê. Então o que acontece? O homem não está preparado pra ver Deus. Deus é que determina a hora que você vai vê-lo, tá entendendo? Tipo assim, Deus pode aparecer pra você agora, porque ele quer, agora você não pode chegar lá e assim, ó, eu quero ver o Deus agora, vai, aparece aí, meu amigo. Então o que acontece? Aquela hora que você abre a arca, eles estão infringindo de eles terem um poder soberano sobre aquilo. Tipo, ó, nós agora vamos ver, é porque nós estamos abrindo, a gente quer ver agora. Eles estão violando o poder de Deus ali, né, cara? A ideia é essa. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi Deus que mandou. Não foi Moisés que falou assim, ó, vou fazer agora o mandamento aqui na pedra. Não foi isso. Exato. Deus fez na pedra, cortou e falou assim, leve as minhas leis ao povo. Exato. Então tudo é comandado por Deus. É. Agora, naquele caso ali, os alemães estão querendo fazer o papel de Deus. Não, a gente vai comandar a parada. E fechar os olhos é uma maneira dele mostrar humildade, é uma maneira dele mostrar respeito, tipo assim, respeito a Deus. Exato. Tipo assim, não, quando Deus quiser, ele vai querer que eu veja. Porra, muito é bom. Aí você falou tudo. Caraca, olha aí, espetacular. Olha aí. Falei pela que tinha que chamar o Marabás, tu queria chamar ele. Mais de 20 anos eu sei a explicação. Final espetacular, pra te deixar um sorriso na cara, né? O Indiana Jones questionando onde é que tá a arca e os americanos, né? Que ele recuperou a arca pros americanos, né? Que ele queria. E eles falando, olha, nós nossos maiores especialistas cuidando disso, né? Só a única resposta que ele dá a ele. E aí você vê ela sendo encaixotada naquele universo de caixas, aquele galpão gigantesco, e sendo, tipo assim, esquecida, né? Porque o George Lucas fala, no final a gente tem que sempre se livrar do objeto, de alguma forma, né? Verdade. Aquela cena é uma homenagem ao Cidadão Kane, a última cena do Cidadão Kane, quando os repórteres, inclusive, descobrem o porquê da palavra Rosebud, que ele vai mostrando toda aquela coisa, e é a mesma coisa que ele quis fazer ali, uma homenagem, porque eu acho bacana que nos filmes de ambos, do Lucas e do Spielberg, como eles são fanáticos por cinema, então eles sempre procuram colocar elementos dos filmes que eles adoraram a vida toda nos filmes que eles fazem. Os caras são nerds, são científicos, mas os caras adoram o Cidadão Kane, que é o maior filme aí da história do cinema, feito pelo Orson Welles, não quer dizer, nos filmes antigos, que fizeram o porquê de George Lucas e Spielberg ser os cineastas que são, entendeu? É aí que você nota que não é um filme de ação e de jovem e de blockbuster, mas não é vazio, né? Ele é rico. Não, ele tem muito crônico. Ele é rico em referências e coisas que fazem o bom cinema, né? E foi por isso que esse filme foi indicado a vários Oscars. Ganhou 5, né? Isso. Concorreu ao melhor filme do ano, inclusive. Trilha sonora ganhou? Não. Perdeu. Que absurdo. Cara, isso é um absurdo, porque a trilha sonora do Indiana Jones, cara, John Williams... Pariu, o John, né, Williams é um gênio, um deus encarnado na Terra, né? Alguma coisa ele assim. Ele deve ser alguma entidade ou um ser alienígena. Ele já veio com essas músicas prontas, sabe? Já veio. Tudo na lista. Ele só pega na gaveta. Algum dia alguém vai pedir uma música para um aventureiro do ano 30. Já tem separado, sabe? Ele ganha toda hora, né, cara? Não, ele concorreu muito e perdeu várias vezes. Ganhou, obviamente. Mas ele, tipo assim, já concorreu tipo 50 e tantas vezes. Sei lá, já correu várias vezes. Correu muitas vezes. Mas as músicas dele marcam de uma forma que você escuta três ou quatro acordes e você já sabe do que se trata, cara. É o tema, é o que ele diz. Nem todos os filmes dá a importância da música pra você trabalhar com um tema, como ele faz nos filmes de aventura, de super-herói, né, Super-Homem, Star Wars. E ele é engraçado, uma curiosidade, que ele chegou e falou pro Spielberg, olha, eu tenho aqui duas opções pra você. Aí ele fez o tan-tan-tan. E aí eu tenho essa outra aqui, que é o tan-tan-tan. Cara, não dá pra usar os dois, você não? Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Como assim? Tem que escolher. Pelo amor de Deus. E aí ele acabou pegando esse tantaran, tantaran, e fez de ponte, né, entre o corpo da música e o tema principal, né, que é a parte mais empolgante, né? Então, cara, o cara é um gênio. Ah, e vem mostrar mais uma vez como é que o Spielberg tem um olhar clínico pra essas coisas. É, né, com certeza, ouve, né? Assim, vamos pegar as duas então, pô. É, exatamente. Templo da Perdição é um prequel É um prequel. Acontece antes do Caçadores da Arca Perdida. Ele acontece em 1935, um ano antes da aventura do Caçadores. Loucuras de George Lucas. Ah, sei lá, o cara... Na Índia, ele tava um ano antes. Sei lá por quê. Cara, que loucura. Você sabia que eu não sabia disso, cara? Pois é, é uma coisa engraçada. Na verdade, eu assisti os filmes na ordem certa, assistindo na ordem errada, né? Ah, é? O primeiro filme que eu assisti foi o Templo da Perdição. Olha aí. Eu estava lá em São Lourenço, veja você, e aí tava chovendo pra caralho, não tinha o que fazer, e aí alugaram no hotel que eu tava esse filme, o Templo da Perdição. E aí o cara começou a botar depois do almoço, cara. E eu fiquei em estado de choque, sabe? Porque antigamente não tinha internet, a gente não sabia que ia ter o filme 20 anos antes, sabe? Exato. A gente não sabia de porra nenhuma, né, cara? A gente tava na locadora e tava lá, Indiana Jones. Aí, vamos ver se é bom, né? Era assim, né? Vamos ver se é bom. E aí, cara, começa o filme, cara, eu assisti o filme 5 vezes seguidas. Foi o filme que eu mais vi na minha vida em termos de seguida. Porque o que acontecia? Eu tava lá assistindo, eu, o Recreador e mais um mulambo. Aí sempre entrava alguém no meio e ficava maluco. Uhum. Como antigamente tudo era moda caralho, a pessoa assistia do meio pro final e depois queria assistir o começo de novo, né? Vai entender, tá? Pra montar a história na cabeça dela. Exato. E isso aconteceu inúmeras vezes, cara. Então eu fiquei lá o dia inteiro assistindo o filme. Seu maluco. Tem uma explicação por que esse filme é passado antes. Porque o Lucas tinha a intenção de mostrar que ele, de uma pessoa ambiciosa, ele era uma pessoa ambiciosa, foi tendo um certo discernimento sobre essa ambição. Ah, olha aí. É verdade que eu ia comentar que ele é bem mais ambicioso no isso. Tempo da petição. Então ele quis mostrar, tipo, olha, antes de se tornar esse cara, que, tipo assim, não quis olhar humilde em relação a Deus e levar as coisas para os museus, ele não é esse santo. Olha todo, que é o bacana, mostrar que o cara é um anti-herói. Tá vendo, tipo, aí o Marabade tem que estar junto aqui. Ele tem falhas, né? Ele tem falhas de caráter. Porque o pessoal normal tem. E é por isso que o Indiana Jones se tornando tão humano, as pessoas gostam mais. Exato, então ele exato. Tinha falhas de caráter também. Tipo assim, não falhas gravíssimas, mas algumas falhas que ele mostra nesse segundo filme. O segundo é o mais violento, né, cara? Ele é o mais dark. Era uma intenção do George Lucas, que ele mesmo admitiu que acabou ficando dark demais. O Spielberg não gostou muito da ideia, mas ele foi. É, porque ele bate na criança, né? Ele dá um tapa na criança, né? Depois a criança põe fogo nele pra poder voltar exato. A si, né? Cara, essa vinheta de esse é o filme mais sinistro, mais sombrio, eu não gosto, é uma palhaçada do caralho. O filme é bom, cara. É, é bom, eu tô falando que é bom, mas eu tô falando que é o mais sombrio de todos. É o filme mais sombrio. Mas é o filme mais... Acho... É porque cara, as seitas são sombrias, cara. As seitas são assim. Então, eu sei que as seitas são assim, mas só o fato dele ter escolhido fazer um filme sobre seitas sinistras diz isso, entendeu? Sacrifícios humanos, é. Né? Ele queria fazer o Indiana Jones vai ao inferno e volta, entendeu? É isso que ele queria nesse filme. E conseguiu, que foi isso que passou. No Sirius dos anos 40 tinha muito filme seriado dessa forma. Na selva, com tribos africanas fazendo sacrifícios, tinha muito disso nos anos 40. Então ele não estava nem indo contra a ideia original, entendeu? É, mas a gente não está falando mal do filme. Faz parte do universo Indiana Jones e mostra todos os escopos de aventuras dele. Eu acho um absurdo o Spielberg falar que esse filme para ele não valeu de nada, que a melhor coisa do que ele teve nesse filme foi a esposa dele que ele conheceu. Porque, cara, o Templo da Perdição é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E dentre os três, é o que eu mais acho divertido, cara. Sério? É o mais, pra mim, é o mais engraçado. Mas o filme foi o que menos deu dinheiro e a crítica foi o que gostou. Então, isso tudo, sei lá, né? Vai e, tu ver, e né? Aliás, desse filme nasceu o tal PG-13, o PG-13. Só existia a classificação PG, que é, ou seja, menores de idade com pais, né, responsáveis. E a classificação R, que é pra 17 anos pra cima, né? 18 anos, sei lá. Então esse filme tava quase ganhando a classificação R. Eles não queriam dar a PG. Aí o George Lucas ligou pro cara da MPAA. Spielberg. E falou, olha, não tem como existir um meio termo aí? Uma censura pra 13, 14 anos? Aí o cara, então tá. Aí mexeu os pauzinhos e acabou criando o PG-13. Famoso, que hoje todos os filmes, nego faz filme do Alien com PG-13, cara, é horrível. O que que eles não fizeram, né, cara? O Lucas e o Spielberg, cara. Eu achei o mais engraçado porque eu adoro o Short Round, cara, que aquele garotinho, ele é espetacular. O Short Round é a parte mais triste desse filme, né, cara? Por quê? Porque para pra pensar, o cara pegou uma criança abandonada chinesa, uhum. Levou com ele, sabe qual é? Usou de motorista, de faxineiro, de travinho. roubava do moleque no jogo, cara. Que desgraçado, cara. Não, mas ele roubava dele também. E no final, boa sorte aí, cara. Vai, vai sumiu, na fé. Né, cara? Não, ele encontrou os pais verdadeiros dele agora, imagina assim. Ah, é, com certeza, né, cara? Agora, você sabe que o ator que foi escolhido, ele, na verdade, não tinha ido pra fazer o teste. Ele foi levar o irmão dele. Ah. E ficou dando várias dicas. Faz assim, faz assado, quando o cara falar e não sei o que lá. E aí, alguém que tava cuidando lá do teste de elenco, viu e falou, calma aí, vem aqui rapidinho. E aí, entrou no filme, sabe? Excelente. E, cara, e graças à dublagem, por muitos anos da minha vida, sempre que eu vi uma coisa engraçada, cara, eu não conseguia resistir. Eu falava, muito engraçado, Dr. Jones, muito engraçado. Como marcou isso? Very funny, Dr. Jones. Então você vê como é legal, você vê essa cena inicial que tem a troca do diamante pelo Nurat lá, as cinzas do imperador chinês, né, com o Lao Tse. Você vê que isso é o final de uma aventura, né? Tanto que você nota pequenos detalhes, eles deixam a entender que o filho do Lao Tse, na noite anterior, tentou recuperar o artefato do Indiana Jones sem pagar, que ele mostra que a mão dele tá enfaixada e o Indiana Jones fala que ele poupou a vida dele, sabe? Então você já vê que é uma aventura começada, já chegando ao fim, isso que é maneiro. E essa é uma aventura totalmente mercenária, o cara ia trocar as cinzas de um imperador por um diamante com um criminoso de Hong Kong, né, cara? É uma loucura foda. Agora, esse começo desse filme é a parte mais doida, né, do filme, né, cara? Muito bom, cara. Porque é uma parada meio, né, trapalhões, né, cara? Exatamente. Olha lá, tentando pegar o diamante, ele e o antídoto. É muito legal. Pessoas chutando, uma correria. Cara, ele dá soco na cara de mulher, cara. Que a mulher lá tava lá sentindo a bandagem. Dá um soco porque tá envenenado, meu amigo. Aí ele tá desorientado, ele mete um socão na cara da mulher, cara. Aliás, Marabade fala, o Harrison Ford soca como ninguém, né, cara? Eu nunca vi, bicho. O Harrison Ford, não sei, cara, parece que ele entrou numa escola de soco e aprendeu a dar soco, cara, de uma maneira que é impressionante. Mel Gibson, McClane, Duro de Matar, ninguém consegue dar soco quando o Harrison Ford dá, cara. O Harrison Ford soca com o corpo inteiro, repara, cara. Isso aí. Uma das aberturas mais maneiras que eu já vi. E eles chamaram um cara que fazia aqueles filmes de musicais, de dança, pra fazer a coreografia, cara. Muito maneiro, cara. O filme tem essas coisas engraçadas inseridas até a metade, direto, sabe? Que é muito legal. Tem a cena deles pulando. Essa cena do avião com o barco, cara, devia ter um Mythbuster tentando reproduzir isso, já, sabe? Já teve. Eles fizeram. Peraí. Fizeram com o barco. Mas com o mesmo barco? Com o mesmo barquinho? Não, minúsculo? Eu lembro que acho que era um barco um pouco maior. Eles botaram lá o bonequinho, o Buster. Tem que ser o mesmo barco com um cara de 80 quilos, uma mulher gritando e um chinesinho. Dá certo, a coisa dá certo. Não é tão mentirosa assim, não, eles. Cara, é impossível. Como é que a pessoa se segura na porra do barco, cara? Ah, cara, não sei. Mas e aí ele acaba embarcando no avião do próprio Lao Tse, que é muito engraçado. Ele fala, ah, dessa vez não deu, né, Lao Tse? Aí fecha a porta, tá escrito Lao Tse, carga aérea. E aí os caras, em vez de dar um tiro na cabeça de cada um, eles pulam de paraquedas. É, exatamente, né? Eles vão e destroem não sei quantos mil dólares, ou sei lá, da moeda chinesa em propriedade, né? Que é aquele avião, né? É, em vez de matar os caras, ou amarrar, ou jogar pela... Não, a gente deixa o avião se arrebentar com eles dentro. É bem... Qual é a lógica? É bem ívio, qual é a lógica disso, não tem, né, cara? Não tem, é aventura. Você tem que notar que o Indiana Jones, ele, como tem essas doses de humor e tal... Não é um filme que você tem que levar inteiramente a sério, né? Ele é uma coisa muito quadrinhos, né? Muito aventura mesmo, aventura pela aventura. Não precisa ter muita lógica, muito senso, né, cara? Então você leva essas coisas na esportiva, né? E aí ele acaba caindo na Índia, que era a metade do caminho, e se depara lá com a vila, com um problema e tal, não sei o quê. Tem o velhinho, Bring Back the Stone, no Bring Back. É, e é engraçado que o Spielberg falou que esse velhinho... Esse velhinho não falava inglês, né? Ah, cara, essa parte... É muito engraçado, se você reparar no filme, assim, ele só repetia o que o Spielberg falava, né? Ele falava assim, the stones, the Maharaja bring darkness e tal. Não, o que já é impressionante pra caralho, né, cara? Então você... O cara não falava uma palavra de inglês, o Spielberg ficava falando ao lado dele e ele reproduzia perfeitamente, cara. Isso é o mais impressionante, se ele falasse inglês não tinha mérito nenhum. O cara é bitmico, cara. E se você notar, ele fala pausadamente no filme. E isso é porque o Spielberg tá ali falando. Na hora que ele tá pausa, é porque o Spielberg tá falando ali do lado dele. You will go to Pancot Palace to find Sibelinga and bring back to us. Bring back to us. Bring back. Bring back the stone. É como o Ben Burtt, que é o pai da, né, da Skywalker Sound, né, que fez os sons de Star Wars e tal. Como ele faz também o som da trilogia de Indiana Jones, é legal você ficar procurando sons de Star Wars no Indiana Jones. E agora revendo o filme, eu descobri mais um que eu nunca tinha visto. Que quando vai abrir aquela porta que vai descer a Willie Scott lá, você escuta o som de uma lightsaber ligando. Isso. Caraca, seria a pressão da porta abrindo que ele usou, né? Mas quem é fanático pro Star Wars reconhece esse sonzinho, é muito engraçado. Esse filme ia ser filmado na Índia, né? Exato. Parece que pra arranjar locação, o governo da Índia é um porre, sabe? Eles têm que aprovar tudo que vai ser dito no filme. É. E aí os caras fizeram uma série de restrições, de mudanças no roteiro, não sei o que lá. E o cara tá, vamos tentar, não sei o que lá. Até o momento que o cara falou, olha só, vocês não podem falar a palavra marajá já no filme. Pois é. O cara, não, cara, é demais, sabe? Vamos fazer um cenáriozinho vagabundo, sabe? A gente filma no estúdio dentro do Palácio do Marajá e vamos pra fronteira, eles, sabe? Eles foram no Sri Lanka ali na fronteira e gravaram tudo ali. Esse filme tem uma parte curiosa na selva lá, na floresta, em que ela tira o vestido, né, e deixa secando nas árvores. Uhum. E aí você vê o elefante se movimentando ao fundo. E aí no DVD de extras o cara conta que o elefante estava comendo o vestido da mulher, sabe? Exato. E o que vestido era de pérolas e caríssimo. É. Eles tiveram que chamar o cara que fez o Jacques Leclerc da vida. Caraca, tu foi longe. Jacques Leclerc é ótimo. Era Victor Valentim e Jacques Leclerc. Isso foi antes da cena do musical. Isso que foi o maior problema deles, né? Que eles tiveram que restaurar o vestido todo pra cena do musical. Aí depois de usar cobras, vamos usar insetos. Pô, né? O Spielberg fala, né? Qual é a próxima evolução? Além de cobras, o que é pior? Cara, insetos é muito pior, né? Todo mundo sabe. Aquele jantar do Survivor é terrível, cara, né, cara? O jantar foi, durante muitos anos, um pesadelo pra mim, cara. As crianças do Play falavam, meu Deus, você viu um filme, um jantar, o cérebro dos macacos. Mas essa cena é muito legal, porque ela é nojenta, mas é hilária, é engraçada, né? Não é desgosto de você chegar e vomitar, ter vontade de vomitar, né? Que nem o Hannibal, quando ele abre o cérebro lá do Ray Liotta, sabe? É, eu tenho vontade de vomitar de uma merda que é esse filme, né, cara? Mas é uma cena divertida você ver aquelas coisas nojentas. Você fica imaginando qual é a próxima coisa. O que, que vai ser pior do que isso, né? E aí vai, fica muito pior, né, cara? Aqueles túneis cheios de insetos. Cara, é uma puta que pariu. Cheio de inseto é demais. Esse filme, ele é o filme mais engraçado dos três. Pelo menos foi o que você achei, acha? Né? Porque ele é todo muito engraçado. Tem a cena que ela tá na selva gritando com os bichos e ele jogando a carta com o moleque, um roubando o outro. Você roubou! Aí ele olha aqui, aí pega, tira uma carta da mão da manga do moleque. Exato. Tem essa parte do jantar também, que é engraçadíssimo, porque ela tá louca pra conhecer o Marajá, né? Tá querendo um marido rico, né? Aí fala, pô, essa criança, aí um molequinho chinês chega pra ela, pô, de repente ele gosta de mulheres mais velhas. É todo engraçado. Exato. Cara, a cena que é mais engraçada pra mim é a cena dos insetos, quando ele grita loucamente, we are going to die! É muito bom, Maria, falar disso. É a melhor cena. A cena filma ele, né? Botar a mão nos bichos, cara. Ela tá gritando lá e tal, aí filma o buraquinho com ele lá dentro. We are going to die! É muito bom, cara. Os espetos descendo, amassando o chapéu, né, cara? Muito bom. Que ele vai pedindo várias vezes antes, né? Mais de 10 vezes. Quando, tipo assim, não tem mais gente, dá esse grito fanático, né, cara? Uma entonação muito engraçada no grito. Exato. Né, cara? É muito engraçado. Finalmente, quando ela consegue enfiar a mão lá e abrir aquele negócio, ela entra gritando, novo, né? Jogando tudo pro alto e se batendo. É bem aquela coisa de mulher, começa, né, aí, cara? Fecha a porta de novo, começa tudo de novo, né, cara? Exato. Começa tudo de o novo, Spielberg, cara. Fala muito que bom, essa, cara. É uma das cenas que ele mais gostou de filmar na vida dele. Que o resultado, o timing dela, né, a sucessão de problemas que vai acontecendo um atrás do outro, né? E aí, quando você acha que tá tudo bem, ela vai ainda se abaixa e dá uma bundada lá no negócio e começa tudo de novo e você, ah, meu Deus! E ela ainda é coroada com o Indiana Jones puxando o chapéu no último segundo que faz todo mundo subir da cadeira. Ah, é, né, cara? Mais uma cena icônica do cinema, da história do cinema. O chapéu não pode ficar pra trás, o chapéu é parte da alma do Indiana Jones. Agora você vê, Jovem Nerd, como a Marion é uma melhor parceira pro Indiana Jones. Ela se abaixar ali, a bunda nunca ia acertar aquele negócio. E aí o filme, ele entra na parte mais sinistra. O humor, ele acaba aí. Que eu aprendi agora, é a barriga do filme. Que eles entram pra ver o que tá acontecendo lá, e vem um ritual lá do clã Tug, né? Sacrifício, uhum. Tirar o Kalima, tirar o coração do cara, essa coisa. O filme passa, ele muda, de repente, de cenas engraçadas, divertidas e tal. Ele tem 25 minutos em que você para de rir e você vai pro inferno, literalmente. É ritual, é Indiana Jones virando zumbi, bebendo sangue, criança apanhando, pedindo pra morrer. Quer dizer, dá um susto, dá uma virada, assim, do nada o filme, né, cara? Cara, isso pra mim é o que faz o filme tão especial, cara, porque esse vilão, cara, é um vilão... Pra mim é o vilão mais sinistro de todos dos três filmes, cara. É o Mola Ram. Porque o cara é um mago negro, rapaz. Eu lembrei daquele vilão do Conan. Do Sadu! É o mesmo estilo de vilão, né, cara? Feiticeiro. Eu falei, caraca, eu acho o 2 espetacular, cara. Você sabe que esse ator, ele raspou a cabeça pra fazer esse personagem, né? Bom, primeira vez na vida, nunca tinha raspado. E ele gostou tanto que ele nunca mais deixou de raspar a cabeça na vida dele, cara. Meu Deus, cara. Porra, ficou bom mesmo, ela levou. Cara. Aí tem o Indiana Jones naquele piripaque, quando ele tá se transformando em zumbi, tararão, né? Aquilo é bem sinistro, né, cara? Você não tá acostumado a ver o Indiana Jones dessa forma. Mas o George Lucas tava passando por um divórcio, então ele tava de mau humor. Então ele queria que fosse filme dark. Tem até um vuduzinho de Indiana Jones com o chapéuzinho e tudo, lembra? É verdade, tem de tudo, né, cara? E aí, pô, tem toda essa coisa final que é muito legal, tem a briga com o gigante, que é moído, toda. Nessa briga, cara, o Harrison Ford tinha dado um... tinha operado, né, a hérnia de disco que ele conseguiu. Não, cara, ele teve... esse filme também teve vários problemas, assim, de saúde da galera. E o principal foi esse do Harrison Ford, cara. Ele conseguiu arranjar uma hérnia na coluna e passou um período grande filmando com dores terríveis, sabe? Até o momento que ele acordou de manhã, levantou 45 graus e não conseguiu mais se mexer. Exato. E não conseguia deitar, não conseguia levantar e aí, sabe, o Spielberg falou, deu, cara. Não dá mais, tá maluco, sabe o que tá fazendo? Volta pra... Aí fizeram um tratamento revolucionário com papaya, que eu nunca tive que falar nessa porra. E o cara se recuperou 100%, demorou. Filmaram várias cenas com dublê, né? Dublê de corpo. A cena da briga com o gigante é toda com dublê. Eles só inseriram os closes depois que ele voltou. Exato. Mas isso foi uma parada bem sinistra desse filme, né, cara? Assim que... Coisa sinistra de bruxa, sei lá o que, acaba tendo uma maldição, né? Tá vendo? Deu certo, o vuduzinho mesmo, cara. A perseguição dos carrinhos nas minas, né, cara? Que é incrível. Caraca, parece aquilo um parque, é muito legal, né, cara? Que era uma cena que ia entrar no primeiro filme, mas acabou ficando de fora. Na gaveta, eles colocaram pro segundo. E olha que maneiro, eles tinham, né, um estúdio com um pedaço de trilho pra eles filmarem, né, os closes e tal, dos carrinhos perseguindo um outro. Como eles não podiam ficar sempre repetindo o mesmo túnel, demais, sabe? Né, olha só o que o Spielberg fazia. Ele mudava a iluminação nas rochas pra aparecer um outro lugar, continuação, e não o mesmo túnel sempre, né? Só mudava a iluminação, pronto, né, cara? Que espetáculo, que gênio, né, cara? O cara é bom. E essa cena da ponte que vocês estavam falando, que pra mim é... cara, eu ri muito com essa cena, porque tem lá a hora que o vilão põe a mulher e o molequinho pra seguirem a ponte, que o Indiana Jones vai ameaçando em cortar a ponte. Exato. Aí o Indiana Jones fala com o moleque em chinês, aí o molequinho vira pra ela, olha, se segura porque a gente vai. Aí, cara, a mulher me chega, a Kate Capshaw, eu acho ela muito boa atriz, porque ela lança um oh my god, primeiramente, assim, com raiva. Então ela chega assim, oh my god, com raiva, assim, ela fica puta. Aí depois que ela vê que não tem jeito, não adianta ela ficar puta, ela fica, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, is he nuts? quase chorando, muito cara. Bom. É muito engraçado. E a frase que ele fala assim, ele, Molaran, prepare-se para encontrar Kali. É muito bom, cara. É muito Essa bom. Essa cena da ponte tem uma história de bastidor muito maneiro, que eles estavam lá em Sri Lanka, eles encontraram esse lugar que era perto de uma represa que estava sendo construída por engenheiros britânicos. Aí eles conseguiram pegar os caras, fizeram um por fora, aí, tão afim de trabalhar no fim de semana, os engenheiros que estavam construindo a represa projetaram e construíram a ponte pra ele. Exato. O Spielberg disse que ele não tinha coragem de chegar até o meio da ponte. O Spielberg mal entrava na ponte. Os câmeras, a ponte era, tinha uma certa segurança, era toda de cabo de aço. Exato. As laterais eram bem altas pra não, você não correr o risco de, né, de girar e tal, que é alto, né, cara? Exato. E aí a primeira vez que o Harrison Ford atravessou, ele atravessou de uma vez só, correndo que nem um louco, cara. Exato, cara. E se segurar sem nada, ele falou, porra, que irado. Tá. Cara, cera, é inacreditável, cara. É muito ele correndo sinistro. De um maluco, com os braços pra cima. Exato. E olha só que maneiro, sem efeitos digitais, né? Os caras tinham que quebrar a ponte com um monte de capangas, né, do Molaran em cima, né? E aí, quer dizer, se você arrebentar essa ponte com um monte de boneco, é falso, né? É horrível, né, cara? Então, os caras fizeram bonecos que eles mexiam os braços e as pernas, sabe? Como se estivesse caindo mesmo. Aaah! E aí, o que acontece? Como o boneco só poderia mexer as pernas quando ele começasse a cair, eles criaram um dispositivo que tinha um calço no mecanismo, que assim que você tirasse o calço, ele começava a se mexer. Aí o que eles fizeram? Prenderam o calço na ponte, e aí assim, quando a ponte se partiu e os bonecos caíram, o calço ficou, e aí acionou o mecanismo para os bonecos se mexerem. Cara, a cena é perfeita. Você jura que tem gente caindo mesmo, cara. Vai tomar no c... essa galera de efeitos especiais dessa época. Muito bom. São muito bons. Tá? Agora tem um negócio muito legal na sequência dessa cena, que quando a ponte arrebenta e eles começam a subir, né, pelo paredão como se fosse uma escada. É. E aí chega mais capangas com arco e flecha, né, cara? E aí eles atiram nos caras. E essa é uma das cenas mais memoráveis desse filme pra mim, cara. Que na versão dublada os caras atiram e aí o Indiana Jones tá ali se segurando e as flechas acertam em todos os lados. Menos deles. Claro, lógico. E aí ele olha assim e fala, eu, hein? Cuidado! Eu, hein? Cara... Genial. Cara, sempre que acontece alguma coisa que não é, sabe, imprevista, eu falo isso. Eu, hein? Lembro do Indiana Jones, sabe? Sensacional. E mais uma coisa, o Indiana Jones no final... ele recita um feitiço, compadre. Ele faz uma magia lá, cara. Ele fica falando... Porque tá ele brigando com o Molaran, com as pedras, né? Com a sacola na mão. E aí ele começa a falar, você traiu Kali. Shiva que ele traiu. Você traiu Shiva, isso. Começa a falar umas paradas em sânscrito, sei lá. Narakaitandara, naraya. E aí as pedras começam a pegar fogo, né, cara? Caraca, o Indiana Jones realmente fez um feitiço, cara. Ele ativou as pedras, olha, tudo, né, tudo nada a ver com o que ele ensina, né, na faculdade, né. Mas tu vê que o cara é um estudioso do caralho, né, cara? Porra, sabia como fazer o feitiço de Kali, né? Olha, o Indiana Jones é o Blue Hand na ação. Indiana Jones e a Última Cruzada, devo dizer, o meu preferido pessoal. Cada um falou o seu. Eu vou te explicar por que você acha que é seu preferido. Por quê? Porque esse você viu no cinema. Isso é verdade. É. Verdade. Porque a gente assistiu Indiana Jones e aí, caralho, sabe, foi a oportunidade de a gente viver esse filme no cinema, cara. Isso é verdade. Esse filme é genial pelo seguinte... A gente já tinha assistido duas histórias do Indiana Jones pegando mulher, saindo na porrada, abusando de chinesinho, aquela boa toda. Aí, nesse terceiro filme, o cara traz um elemento completamente novo, cara. O pai do Indiana Jones. Exato. E não só isso, que já seria mais do que suficiente, o cara traz vários elementos da história do personagem, cara. Tem que bater palma pra esses filhos da puta, cara. Que pariu. Porque você vê, não é só aventura pela aventura, como é o segundo filme. O segundo filme é super aventura, né? Começa com aventura, termina com aventura. Esse filme, ele começa a trabalhar mais nos personagens, né? Quem é esse cara? De onde ele veio? Quem é o pai desse cara? Por que que ele é assim, né? Tanto que ele começa com a história do jovem Indiana Jones, que foi uma ideia do George Lucas, que ele encheu o saco do Spielberg até ele falar, ok. E deu muito certo, né? Que é muito legal com o River Phoenix. Que é muito legal, você acha que vai aparecer o Indiana Jones escavando lá, e quando você vê um... Quem é esse cara, né? Que ele tá com chapéu, com jaqueta, né? É muito bom, cara. E, assim, aliás, o Spielberg sabe introduzir personagem como ninguém, né, cara? Então você vê, quem é esse cara? De repente o garoto, Indy, e aí você vê, ele é um moleque ainda, de escoteiro. O Spielberg só aceitou dirigir esse filme, que depois do segundo ele ficou muito chateado com o resultado do filme, não gostou. Ele só aceitou porque ele achou que terminou mal o segundo filme. Então ele queria fazer um filme para justamente, na cabeça dele, apagar o segundo filme. Então ele aceitou voltar ao projeto e fazer o terceiro filme, porque ele queria, ele, na cabeça dele, como ele achou que o segundo filme não foi bom, ele não terminou de uma maneira legal. Então ele queria fazer um terceiro filme e terminar dessa maneira correta. É isso. Tanto que a história do pai e filho é ideia do Spielberg, de querer aprofundar os personagens. Porque o George Lucas falando assim, vamos fazer uma história sobre o Santo Graal. Aí o Spielberg, não, cara, isso aí não é muito forte. Chega, né? De novo, né? Não é muito, isso aí não tem muito, muita força. Aí o Spielberg, por que a gente não faz uma história sobre pai e filho? Aí o George Lucas falou assim, por que a gente não faz uma história sobre um pato? Amigo do Aí ele falou assim, a história de pai e filho é legal, mas isso vai ter conexão com a busca do Santo Graal? Que pariu, né, cara? O filme tá bom, Santo Graal. Mas casou bem pra caralho, isso a gente não tem como negar. Você pega esses elementos todos, e aí pra dar uma graça final, dá uma salpicada de nazistas por cima, né, cara? Não, não é só o objeto que faz o Indiana Jones entrar na parada. É uma coisa mais pessoal. Ele fala assim, ah, não, liga pro meu pai que gosta dessa parada e tal. Falei, não, já liguei, seu pai sumiu. E que pai, né, cara? Não tinha como escolher melhor, né? Foi Sean Connery desde o início, a primeira ideia dele. Exato, não tinha como escolher melhor, cara. Não tinha, cara. E olha que ele é só 12 anos mais velho que o Harrison Ford, né? Mas eles conseguiram... Trabalhou no sol pra caralho, né, cara? Esse filme recupera algo muito legal do primeiro, que é a diversidade de cenários. Eles viajam muito, sabe? Toda hora tem a cena do mapinha, que foi clássica, né? Do avião ou do meio de transporte com a linha pelo mapa, né? E no tempo da petição só acontece uma vez, quando eles estão viajando no início, né? Depois eles ficam basicamente no mesmo cenário, né? Agora esse não, eles vão pra Veneza, aí vão pras catacumbas, né? É cena engraçadíssima. Aí ele fala que o pai dele tem um problema com ratos, né? Cada um tem um problema com uma coisa, né? Ele tem com cobra, o pai com ratos. Os ratos são os animais nojentos da vez, né, cara? Exato. E uma coisa que me incomodava muito no filme, mas é óbvio que você tem que levar isso na esportiva. Eles estão naquela catacumba cheia de petróleo, né? Ah, sim, isso incomoda. E ele tá com aquela tocha, e aquela tocha fica pingando fogo no petróleo a porra da sequência inteira. Oh, meu Deus! Mas não tem como, né, cara? Essas coisas você tem que perdoar. É, tem o tal do X, né? O 10 em algarismo romano. Ah, quando o Indiana Jones olha de cima, ele tem uma cor. Aí quando eles vão lá quebrar, ele tá com outra, né? Tanto que até foi apontado como um erro e tal, mas, cara, isso aí a gente releva, eu jurava que isso era tipo um efeito ótico, que de perto ele não podia ver, por isso que ele subiu na escada pra ver de longe, se era isso mesmo. Gostei da sua versão, tá vendo? Seu jovem nerd moldando a realidade, né, cara? Aí tem lá, cara, a galera lá da Ordem da Espada Cruciforme, que eu acho um nome irado. Espada irado. Cruciforme, irado, cara. Eu acho um nome irado, maneiro pra uma sociedade. Irado, né? Tô falando. E eles defendem o Graal, né? O cara tenta matar o Indiana Jones. Aí quando ele fala, ah, mas eu não tô buscando o Graal. Ah, então tudo bem. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer... A Indie Girl, que não é Indie Girl, né? É a Elsa Schneider. Eu não considero essa mulher Indie Girl de forma alguma. Primeiro, Elsa é um nome muito escroto. Elsa, você imagina uma alemã gordona, cara. Elsa Balbrica, sabe qual é? A Elsa não é ainda. Não, mas você tá correto. Porque quem é a companhia do Indiana Jones nesse filme, na verdade, é o Sean Connery. É o pai dele, né? Isso. Tanto que você vê que a Elsa tá junto dele na aventura inicial, lá em Veneza e tudo. Mas assim que ele encontra o pai, ela sai de cena. Que ela se demonstra traidora e ela, pronto, vira vilã. Até porque ficaria chato, né? Ela deu pros dois, né, porra? Exato, né? Ele vai achar o pai lá. E, aliás, esse era pra ser um filme dentro de um castelo mal-assombrado. A primeira ideia do... George Lucas. Imagina, era essa. Meu aí, Deus, cara. O Spielberg conseguiu, né, tirar essa ideia da cabeça dele. Tá bom, Graal, tá bom. É. Esquece essa merda. Exato. Não, eu acho que era a busca do Graal dentro do castelo. Era uma parada assim. Só faltava ter o Peter Sellers, né, cara? Ele, pelo menos, colocou o castelo numa referência, né? Quando ele vai buscar o pai lá na Áustria, ele tá dentro do castelo, sendo mantido prisioneiro pelos nazistas e tal. Que, aliás, tem uma ótima entrada, né? Ele entra no quarto do pai e ele... Essa cena é magistral, porque ela já começa a desenvolver os dois personagens ali na hora. É, exatamente. É verdade. Ele quebra um vaso na cabeça do Indiana Jones, né? Tentando, achando que é um invasor. E aí ele fica preocupadaço ali. Ai, meu Deus. Ele tá preocupado com um vaso, né? Ele... Um vaso, exato. O Windy, ele tá achando que ele tá falando dele. Não, eu tô bem, pai. Aí ele fala assim, graças a Deus. Bota a mão no ombro dele. Aí pega o vaso. É falso. E a cena, logo depois que chegam os nazistas, né? Eles pedem o livro, né? E é uma cena de muitas risadas, né, cara? Que o... Dr. Jones, né? Tem um negócio do Dr. Jones. Exato. Os dois, yes? É, os dois respondem juntos, né, cara? Você acha que meu filho seria idiota o suficiente de trazer meu diário pra cá? E ele fica com uma cara... Todo um riso, sem graça, querendo interromper o pai, que o livro tá no bolso dele. Você vê como a química dos dois funcionou direto. Já na primeira cena, né? Você tá morrendo de... Essa relação esse do pai com o filho e o desenvolvimento, e cara, foi tudo perfeito, cara. Impressionante. Nada como trabalhar com gente boa, né, exato, cara? Exato, né? E aí quando o Indy mata os nazistas, metralha eles, o Harry Jones fica... Olha o que você fez! Meu Deus! Look what you did! Todo impressionado, né? E ele, vambora, pai, vambora, tô acostumado com isso. Ah, é, mas eu não pariu, né? A cena que eu mais gosto é o autógrafo do Hitler, cara. Eu acho muito engraçado. É muito bom. Mais uma cena icônica, né, cara? Eles lá com o livro, aquela confusão de gente, ele dá de cara com quem? Com o Führer, né, cara? Ah, cara, essa cena é espetacular, e o cara. Livro, né, ele tá segurando o livro ainda tá assim na mão dele, apontando pro Hitler com o livro, né? Tipo, é, muito bom, tipo, cara. Tipo, entregando o livro a ele, cara. Ele pega e você... É fudão, né, cara? Ele vai e autografa o livro. Adolf Hitler. Outra cena aqui, essa cena da motocicleta também é incrível, porque você vê que no meio da ação, você vê que você tem a troca de olhares entre pai e filho. Sim, sim. Quando o Indiana Jones pega aquela haste, né, que ele usa como se fosse uma lança, o pai ri, acha maneiro. Aí depois que ele enfia o pedaço na moto, o pai olha com reprovação. É muito engraçado, cara. Quando ele pega a haste, conforme, lembra aquela coisa do cavaleiro, da távola redonda, né? É, exatamente. É da história. Então ele fica todo orgulhoso. Estamos repetindo um fato histórico. Exato. Quando ele derruba um cara com coisa, ele fala, não, isso aí não. Isso aí já tá errado, entendeu? Aí ele pega o relógio, começa a ajeitar a hora no relógio. Exato. E o Indiana Jones começa a olhar pro lado e fala, porra, o que eu fiz de errado, né? Acaba se tornando um filme de perseguição, eles até falam, né, cara, que toda hora tá alguém perseguindo alguém, o diário tá na mão dos heróis, o diário tá na mão dos vilões, vamos procurar o diário na mão dos vilões, agora vamos fugir, os vilões perseguem eles, né, então toda hora, isso é o que dá ritmo, né, ao filme, toda hora você tá preocupado com uma situação, aliás, é algo que o George Lucas e o Spielberg adoram fazer, e eles falam, o cara tá numa situação ruim, e aí ele se livra da situação ruim, e cai numa pior ainda. E assim sucessivamente. Esse filme é todo assim, né? Porque você vê, eles vão, dão de cara com o Hitler, se livram do Hitler, aí vão para aquele Zeppelin fugir. Aí chega o nazista, aí ele vai, bota aquela roupa toda apertada lá do garçom, dá um pau no nazista, fogem. No geral é uma mentirada, né? O garçom é metade do tamanho dele, né, cara? Pois é. Quer dizer, o Zeppelin, eles tentam ter aquela conversa de pai e filho, né? Mais uma desenvolvendo, né, os personagens. Na última vez que a gente conversou, eu tomei um milkshake, né? É legal, uma frase que diz um monte de coisa, né? Que ele era jovem, que eles nunca falaram, né? Você vê como é um roteiro bem escrito, né? Uhum. E aí, quando eles veem que eles estão voltando pra Alemanha, e aí eles fogem no avião, e aí tem a perseguição dos caças alemães. Olha só quantos elementos diferentes. Essa que é a riqueza desse filme. Toda hora tem uma coisa nova, né? Uma surpresa nova, né? Uma situação nova, né, deles fugindo. Pô, o pai atirando no próprio avião, né, com a metralhadora. É demais, cara. É sensacional. Pra mostrar que ele não era um cara apto a tipo de coisa. Exato. Ele era contra a violência, né, por cima com armas, né, de fogo e tudo mais, né. Isso é interessante, né. E ele mostra isso na segunda cena, porque ele faz o seguinte: ele não conseguiu derrubar o avião com a metralhadora, mas derrubou com o guarda-chuva. Exato. E resolve a parada, né? É a inversão, né? Agora é a vez do pai, né, superar o filho. O pai muito bom, muito bom. Porque o pai fica perplexo, né, cara? Porque eles falam assim: eles estão tentando nos matar, ele, eu sei! Não, se você reparar bem, o Sean Connery, ele tem a participação dele. O filme é uma participação inocente o filme todo. É. Ele simplesmente ele está a fim de encontrar aquele artefato que ele procura a vida inteira. E ele não tá preocupado com nazista, com isso, com aquilo. Você vê que até quando na cena, quando o Indiana Jones manda fazer, só fica aí que eu vou buscar cavalos pra gente. Ele simplesmente abandona aquilo tudo e vai no tanque conversar com o amigo dele. E aí fica batendo papo, fazendo brincadeirinha dele, dois de mímica. Ele tá em outro universo, ele tá em outra coisa. É outra realidade, é verdade. Essa sequência do tanque, pra mim, cara, é uma das melhores, cara. Da história do cinema, de ação e aventura, é tudo. Puta, aqui ele fica pendurado no negócio, os caras vão batendo na parede e ele... Mais uma cena que o George Lucas insistiu. Que era um tanque de primeira guerra. Não é uma cena de ultra velocidade, que nem no Star Wars e tal. É um tanque, né, cara? Tanque, né, cara? Como é que você vai fazer, né? Uma cena, super cena de ação com tanque. Aliás, a cena de ação clímax do filme, né? Porque depois não tem mais nada. E aí é legal dentro do tanque, que acontece dentro do tanque também. Exato, é o Marco do Sean Connery, como se estivesse num piquenique, né, cara? Exatamente. Calma, conversando, entendeu? Aí é bom a parte que ele usa a caneta pra atingir o nazista. E aí o cara: Henry, a caneta é mais forte que a espada! Os caras, porra, é isso mesmo! Muito bom, cara. É. Cara, muito bom. E enquanto isso, o Indiana se fudendo lá fora, né? É. Quando o tanque cai, é a cena do chapéu. Yeah. Ele perde o chapéu, e aí isso. Cai, e aí tá todo mundo assim chorando a perda do Indiana Jones, aí ele vem por trás: o que vocês estão olhando aí embaixo, né? E aí os caras abraçam ele: pô, você tá vivo, sei lá o que, né? Então vambora, vamos nessa. Ele nem descansou ainda do impacto. Exato. Aí de repente vem um vento assim soprando e o chapéu bate nos pés do Indiana Jones. Mas olha só, se você reparar nessa cena que o chapéu cai da cabeça dele, não é à toa. O chapéu faz parte do corpo do Indiana Jones. Então, na hora que ele olha pra frente e vê que o tanque vai cair num precipício, o chapéu caindo sabe, faz parte da expressão corporal dele, tipo, sabe? É, exatamente. Até o chapéu caiu. Exatamente. Isso aí. Eles vão atrás do desfiladeiro da lua crescente, que eu sempre, desde moleque, falava que se você visse do lado oposto, era desfiladeiro da lua minguante, né, cara? É isso. Porque, sério... Isso é que pariu, né, cara? Edita essa, pelo amor de Deus. Essa foi pra cá. Essa foi foda. Mas é sério. Olha só. Você vê o desfiladeiro, ela tem forma de C, de uma lua crescente. Se você vê ela do lado oposto, ela é o contrário. Por que que decidiram que é lua crescente? Cara... Ver um filme com você deve ser chato pra caralho, cara. Graças a Deus que eu tô em Curitiba e vou ver esse filme daqui a pouco sozinho, cara. Não, é assim, eu lembro de Senhor dos Anéis que tu ficava: o sol não nasce desse lado, nasce do outro lado. Cara, puta que pariu, cara. Não é isso. Olha só, seu maluco, eu não me importo com isso, com essas coisas. Eu acho o detalhe engraçado. Tem que encher o saco. Do filme. O cara tava na boa tensão do desfiladeiro, vai pegar o grau, não vai pegar o grau, aí ele para assim: não, para agora, dá um pause aí. Não pode ser o desfiladeiro, não sei lá o que, velho, pelo amor de Deus. É coisa de nerd, seu maluco. Bom, aí tem a cena final, né? Que é a do Graal, né? Eles gravaram a fachada de Petra, né? Lá na Jordânia. É, que só é a fachada. Esculpida, né? Aquela pequena cidade esculpida na própria rocha, que é muito irado, que é um lugar magnífico, né? E ali era onde acontecia toda a coisa do Graal. E aí, a gente já teve o orgasmo físico, vamos ter o orgasmo intelectual. essa cena, ela é toda bem conduzida. Por quê? O Indiana Jones chega, eles são capturados. Isso. Você vê que, né, o cara perde a cabeça, né? Já teve mais gente, né? Os caras estão mandando voluntários lá e tá todo mundo morrendo. Você vê um milhão de cabeças, né? E é o mesmo clímax do primeiro filme que tu fica, meu Deus, os nazistas vão conseguir! Exato! E olha só, mais uma vez, eles movem o Indiana Jones a seguir em frente pelo pessoal e não pela glória, pelo objeto e tal. Porque ele fala, olha, você acredita no grau, você não acredita e tal. Aí ele fala, se você atirar em mim, eu não vou conseguir pegar nada pra você. Ele tem razão, ele pá, dá um tiro no pai dele. É, isso. Olha como você cria um clímax emocional de suspense fudido, né? Realmente. Cara, e essa sequência seguinte, cara, puta que pariu, cara. É muito emocionante, esse tiro, cara. Esse tiro que eles dão no pai dele, assim, como a gente já viu várias vezes, assim, fica diluído. Mas eu lembro que quando eu vi no cinema, um cara, susto. O tiro, ele ecoava na sala. Exato. Porque o silêncio, cara, foi geral. Todo mundo, ninguém esperava que Sean Connery ia levar um tiro. Exato. Cara. A Exato. Sala de cinema ficou aquele, cara, você só é ouviu detalhe. O som assim, tipo, pá! The Grail is mine. And you're going to get it for me. Shooting me won't get you anywhere. You know something, Dr. Jones? You're absolutely right. Dad. Detalhe importante dessa cena é que, tipo assim, o Spielberg, ele brinca com isso, né? Porque ele fala assim, pô, se o cara já está velho, já está morrendo e não interessa muito pra série, não tem problema nenhum matar o Sean Connery. Tipo assim, óbvio que tinha, mas ele cria esse clima no, fazendo o filme. Tipo, você realmente acredita que ele pode morrer, você tá entendendo? Ele cria de uma tal forma, tipo assim, pô, o Indiana Jones não vai morrer nunca, beleza, vai ficar vivo a vida inteira. Mas, pô, mas o pai dele pode morrer? Até porque já tá idoso, já tá velho, e a vida dele todinha foi a busca pelo Graal. Exato. E ele fechando o Graal, acabou a vida do cara. Então, quer dizer, ele cria um elemento que você acredita da possibilidade da morte do cara. É, e te dá toda a motivação pra você ir junto com o Indy, né? Lá naquela, porra, vambora. Cara, é muito mais. Ele vai seguindo lá os conselhos que tinha no diário, né, que ele tinha estudado. Não, cara, esses três quests que ele segue são muito maneiros, cara. O homem penitente, o nome de Deus e o caminho de Deus. Muito foda. Segundo Carlos Volto, a máxima desse filme, que não é bem explicado, é que o homem penitente se ajoelha e rola perante Deus. Rola, faz um rolamento, né? Penitente peronomútil, né, meu amigo? Exato, e aí, quer dizer, tem a palavra de Deus, e aí a gente lidando mais uma vez com as armadilhas, aquelas armadilhas antigas, né, que coisa que veio trazer lá do início do primeiro filme, né, cara? Isso, a primeira cena do primeiro filme. Exato, né, ele trouxe de volta e colocou no clímax, né, essa coisa do lugar cheio de armadilhas e mistérios e tal. E aí tem, né, ele tem que pisar lá no nome de Jeová. Vamos lembrar aqui sempre que Jeová, por favor, começa com um I, cara. Exatamente. E a última é a fé, né? A última, cara, é justamente o salto da fé. Essa, quer dizer, isso tem uma profundidade filosófica absurda, né? Uhum. Que é justamente, cara, você tem um precipício e tem que ter fé, né? E ele via, você acredita mesmo, né? E ele não tinha o que fazer, o pai tava morrendo, né? E é muito foda essa sequência que fica, né, em todas as provações que o Indiana tá passando lá dentro, tá o pai lá fora, né, acompanhando, como se tivessem quase um elo entre eles. Exato, né? Muito foda, exatamente. Cara. Ele estica o pé e faz aquele silêncio, até a música faz um silêncio, né? É muito foda, né, cara? É muito foda. Todo mundo fica... E aí... Pá! E ele pisa numa coisa invisível, você... Como assim? Que porra é essa, cara? E aí vem a cena que explodiu. Foi a primeira vez que a minha cabeça explodiu numa sala de cinema. É muito maneiro, cara. A ideia era que a ponte estava pintada de uma forma que ela se unia à parede do lado oposto do precipício. E aí quando a câmera muda o ângulo, você vê... Percebe, muito foda. Não é efeito especial, é efeito ótico. É real, sabe? Então fica maluco, caraca! E eu tenho um problema muito sério, que eu sempre consigo ver a ponte. Nunca mais consegui. Tem chato nildo do caralho. Eu tento! Mas eu tô te falando, isso é horrível. Eu tento não ver a ponte, mas como eu sei que tá lá, eu vejo a porra da ponte. que é legal que isso meio que desmistifica todas aquelas coisas, né? Ah, tudo tem um mecanismo, né? Até o salto de fé é uma ilusão de ótica. Mas aí, de repente, você vira pra sala e prum, tem um cavaleiro das cruzadas lá. Piapsalu lá dentro, né, cara? É que eu acho maravilhoso, entendeu? Porque aí você junta toda a mitologia, né? Exato. Inclusive, da Excalibur, aí você junta tudo ali, né? Isso que eu acho interessante, né? E ele tá lá, 700 anos, né? Me matem, por favor. Quero dormir, né? Eu quero descansar, né? E aí é muito maneiro as taças todas, né, cara? Ah, isso é muito legal, né? Cara. Assim, eu já sabia, eu falei, não era uma parada ostensiva. Uma parada simples, sabe? É, e aí entra o nazista e tu fica, maldito nazista, morra, morra, isso, escolhe mesmo, é essa aí, filha da puta. Esse cálice que ele escolhe é como é retratado o cálice sagrado, ele é o mais próximo dessas retratações artísticas, isso. Né? Não foi à toa que ele escolheu esse, né? Tem a cena dele envelhecendo, que é muito irada, cara, que eles fizeram lá com três bonecos diferentes morfando um no outro, que é foda, muito foda. Maneiro. E, lógico, né? O copo de carpinteiro, né? Você traz um pouquinho pra realidade, né? É uma coisa simples, nada ostensivo, né? Dr. Jones, Dr. né, cara? Dr. Jones. E aí ele vai, bebe, leva e cura o pai e salva o pai. Peraí, mas eu tenho uma pergunta aqui. Primeiro, a gente vê que ele salva o pai com um sorrisol, né, cara? Tá certo. E depois é o seguinte, o Indiana agora, ele é imortal? Exato, essa é uma parada que não... Não, não. É, essa é uma parada. Olha só. Não, isso não. Vai pro Nerdcast, coisas que as pessoas entenderam errado. Não, eu não entendi, não. Eu tô perguntando. Então, não, eu sei, mas a vida inteira eu ouvi as pessoas falando. Agora o Indiana Jones é imortal, né? Porque ele bebeu. É, eu sei, eu tô brincando, mas vamos falar que é, pra você poder responder. Vai lá, é imortal. Vai lá, responde agora porque, vamos lá. Antes dele sair da sala, pra ficar claro pra todo mundo. É verdade. O cara o cavaleiro fala... ultrapassar o selo, o grau não pode ultrapassar o selo. Esse é o preço da imortalidade. Da imortalidade. E aí a Elsa Schneider... Caralho, né, cara? Vai lá, pega o grau e ultrapassa o selo e liga o mecanismo de destruir tudo. Por que não, né? Esse mecanismo é foda. Quer dizer, e aí a mortalidade deles foi anulada, né, cara? Não, mas nessa parte é maneiro porque tem um momento Senhor dos Anéis, né, cara? Um momento de conexão final entre pai e filho, né? Que primeiro a Elsa tenta pegar o grau, morre na ganância, e o Indiana Jones se vê na mesma situação dela imediatamente, né? E aí o pai let it go. E ele let... Não, essa cena é muito significativa porque ele tá lá tentando pegar, né, o objeto. Mais do que justo. É, mais do que justo. Que ele ficou chamando ele de Júnior, o filme inteiro, né? E isso. A primeira vez que ele chama ele de Indiana, né? Isso. Porra, para e ouve, né? Deixa pra lá. E essa é a conexão, essa é a busca sendo completada do pai pro filho, né? O importante isso era eles dois ali, não o objeto. Porra, finalmente alguém entendeu o filme, graças a Deus, porra. Porque ali se fecha o ciclo se fecha ali. É. Como o George Lucas fala, a gente tem que sempre se livrar do artefato, né? É verdade. Vocês não entendem isso, as pessoas só ficam entendendo que é o Graal que se perdeu, que eles foram embora, só que não. Ali é a hora que eles, realmente ali, eles entram na mesma dimensão, entendeu? Exato. Estão conectados. Agora, finalmente se conectaram, né? Que já estava acontecendo desde a hora que ele estava fazendo os desafios. Mas você vê que... Isso, exatamente. Mas você vê que no desafio eles não estavam completamente conectados, estavam começando, porque o Sean Connery fala assim, porra, Jeová é com I. E aí o Indiana erra. É. Ele vai no J. Entendeu? Tipo assim, eles não estavam ainda 100% integrados um no outro. Estavam começando essa caminhada. Que se fecha na hora dessa última cena. É isso. E tanto que no final ele pergunta pro pai, e aí, o que você achou? Aí ele foi iluminação, sabe? Porque isso. O que importa é o que aconteceu dentro deles, né? Muito maneiro. E aí tem a cavalgada pro pôr do sol, que o Spielberg fez de propósito, que era uma cena pra fechar e acabar de vez, né? A trilogia, né? E assim foi por 19 anos, né? Que... E aí nós temos a cena do Sala, né, que pergunta que coisa é essa de, né, de Júnior, que você chama ele o tempo inteiro, aí dá a explicação. É muito maneiro isso, né, cara, porque a gente não sabe, né, o que é indiano, então, e aí ele revela o que é indiana, muito bom, né, cara. Indiana era o nome do cachorro, que aparece no início do filme, né, ali é nome do cachorro, eu acho legal que ele fala assim, eu tive ótimos momentos com aquele cachorro. Exatamente. Muito bom, cara. Todo incompreendido, né, cara? Indiana Jones vive no nosso coração. Estamos aqui super empolgados. É, a minha sessão, Jovem Nerd, é às 7h45. Opa! Minhas 9h20. Eu estou indo ver o filme. Então, olha só, não se preocupe. Assim, meu Deus, não falaram do Indiana Jones 4? Semana que vem a gente vai fazer um Nerdcast só sobre o Indiana Jones 4. Mais um Nerdcast duplo aí. Isso, esse mês é o mês dos Nerdcast duplos. Muito bom, então. Centenas de spoilers. Vocês vão ter já visto o filme no final de semana e já poder fazer spoilers à vontade. Spoilers então. À vontade. Então, galera, vamos pegar nossas coisas, vamos pro cinema ver Indiana Jones 4. Semana que vem a gente tá de volta. Olha aí, o Jovem Nerd parece o Raul Gil, cara. Não esqueça de pegar o chicote e o chapéu e vamos pro cinema. Né? Vamos aplaudir! Indiana Jones! Nesse quarto filme vai ter aquela cena no final dos créditos ou eu posso ir embora, pô? Não, pode ir embora com tranquilidade, como nos outros filmes, que não tem também. Esse filme não tem cena depois. Então os lanterninhas estão liberados, né, cara? Que agora o Nerdcast é o terror dos lanterninhas. É verdade.